Spider-Man does whatever a spider can. It's a web in his eyes that just needs to die. Look at him. Here comes the Spider-Man. Tripcast! Estamos começando mais um Tripcast e hoje estamos aqui com o desafinado Maurício. Opa, tudo bem? E aqui também com a presença do gogó de ouro do Aracnofan, o Mônio. Gogó de ouro. E como sempre, reunidos aqui, graças àquele rapaz que consegue a proeza de falar na vida real, fora de sincronia labial, o Eric. É gogó de ouro porque o Mônio já fez bodas de fala. Muito bem. E hoje nós três estamos aqui reunidos para, depois de muito tempo, né? Eu acho que já faz uns 2 ou 3 anos que a gente não faz uma entrevista no Tripcast. A gente está aqui depois de muito tempo para fazer uma entrevista com uma voz que muitas pessoas, eu acho que todo mundo que ouve o Aracnofan, né, por ser fã do Homem-Aranha, conhece, e também por outros projetos e tudo mais. Mas que aqui a gente, além da voz, a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele, que é o Manolo Rey. Oi, pessoal. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Para mim é um prazer enorme estar aqui. Eu gosto de falar tudo relacionado ao Aranha. Para mim foi um super-herói que me marcou pra caramba. Marcou a dublagem de uma forma geral e me marcou muito. Eu dedico muito do meu tempo a ele. Atualmente eu tô terminando um projeto do Aranha, para vocês terem uma ideia, o Aranha Verso. Depois vou fazer um outro projeto, se Deus quiser, se não acontecer nada. E assim, eu curto muito, é um personagem que eu curto muito. Eu pesquisei a fundo, entendeu? Eu não sou uma enciclopédia ambulante, mas eu sempre que vou fazer um trabalho, eu pesquiso sobre ele. Então eu tenho o maior prazer de falar o que vocês quiserem saber. O que eu não souber, eu vou falar, não sei mesmo. Não lembro. Eu sou muito honesto, entendeu? Não vou ficar... Aliás, vocês viram esse vídeo do Maradona, ele dando a entrevista, o cara, Maradona, não sei o que. Não, vou ficar assim, podem deixar. Como é só áudio, não vai ter esse meme pra mim, então, beleza. É menos mal, né? Menos mas mal. Não preocupa não que falar sobre o que não sabe, é que a gente faz isso com frequência, né? Opa! Verdade na área. Certo. Muito bem, então vamos lá. Para a gente começar o assunto, né, por mais que o nosso programa aqui seja sobre Homem-Aranha em si, né, por mais que seja sobre Homem-Aranha, a gente quer pegar desde o início da sua carreira ali, seus principais trabalhos e tudo mais. Então eu acho que é difícil fugir da pergunta óbvia, né, que foi como que você entrou na carreira de dublagem, qual que foi o caminho, você atuou primeiro em outras áreas ou já começou atuando na dublagem, enfim, queria que você falasse um pouco para a gente. Como que você entrou nessa profissão? Então, artes cênicas eu já estudei na escola, né, no ginásio. E eu tive uma experiência na quarta série, que seria o fim do primário, para o ginásio, uma apresentação num palco. Eu sempre fui muito tímido. E aquilo despertou em mim, né, uma coisa assim de pô, aquelas pessoas estão me olhando, estão olhando o que eu estou fazendo, estão admirando, estão aplaudindo e tal. Não tinha a menor noção do que eu tava fazendo, mas assim, aquilo, esse calor que só o teatro tem, né, me atraiu num primeiro momento. E depois eu tive artes cênicas, aí fui gostando e fui me aprofundando. Meu sonho sempre, eu acho que de qualquer garoto, né, hoje em dia, assim, que quer ser ator é trabalhar na Globo, na televisão. Eu tinha esse sonho também de trabalhar na televisão, não necessariamente na Globo, tinha assim muitas outras coisas nos outros canais, né? Até como cantor e tal, não cantava muito, mas falei, de repente eu colo e tal. Porém, a gente não tinha internet, né? Eu tô falando isso o quê? Uns 40 anos, volta 40 anos, no tempo não tinha nada, mal tinha telefone fortuna, era uma fortuna. É verdade. Poxa, tinha telefone, tinha bairro que custava... O equivalente a hoje é um carro zero quilômetro, uma linha telefônica, vocês terem uma ideia do absurdo que era. Eu lembro quando eu fui morar num bairro aqui, casado, a gente foi tentar comprar um telefone, era 5 mil na Praça Seca e o carro zero, era um popular, era 7 mil e pouco, 8 mil reais, assim, um absurdo. Mas enfim, não tem nada a ver. Então assim, aí eu fui tentando, fui teatro, fui fazendo umas coisinhas, animava a festa e tal, gostava, e... meu pai conseguiu um contato pra mim. Aliás, meu pai conseguiu muitas coisas pra mim. Ele conseguiu que eu fosse jogar no Botafogo. Eu não sabia jogar bola direito, sabia mal chutar e tal. Eu acabei virando goleiro. Então, assim, meu pai apostava em mim. Pra vocês verem a aposta que eu era pro meu pai, ele confiava em mim até eu não sabendo fazer a coisa. E acabou me botando em contato com um diretor da Globo, falou que ia me botar numa série lá, só que eu não tinha um registro. Eu tinha 14 anos. E ele não sabia que não precisava, mas assim, ele falou um negócio certo e tal, e me indicou pro tablado. Aí fui fazer tablado. Aí minha mente abriu totalmente, né? Eu comecei fazendo numa turma que só tinha adultos, era basicamente psicodrama. Aí comecei a fazer e tal, não sei o quê. E já fui embarcando atrás de outras coisas pra televisão, já mais solto. Aí não emplacava e não acontecia, não era uma coisa que eu via assim, ah, vou trabalhar hoje, amanhã. Eu via no máximo assim, eu vou trabalhar hoje, daqui a 6 meses, e eu não sou de ficar parado, nunca fui. Até que uma vez, um dia, aliás, uma noite, eu vi um programa, Plantão da Madrugada, que depois passou a ser Comando da Madrugada, o Goulart de Andrade falando sobre dublagem em São Paulo, me apaixonei, porque eu falei, caramba, essas vozes não vêm lá de fora. São gravadas aqui. Na época a gente pensava que os filmes vinham assim, entende? Aí, a gente não tinha essa noção, né? Não tinha. Exato. Nem imaginava, eu não fazia nem ideia que tinha atores da Globo que inclusive já tinham dublado, Denis Carvalho, Milani e vários outros. Aí comecei a correr atrás e ao mesmo tempo estava tirando registro, estava fazendo escola de teatro para tirar o registro, eu estudava de manhã, aí saía uma hora, às vezes ia 2 da tarde para o banco, para o escritório, para trabalhar até 30h, 2 da manhã, fazendo hora extra, e no dia seguinte estava lá, 7 da manhã, até 1h de novo, para tirar o registro. Fiz 2 anos, fiz 3 peças lá maravilhosas, e consegui entrar na dublagem. Aí falei, não quero televisão, eu quero isso. Tanto que de vez em quando me chamam para algumas coisas, eu falo, olha, eu tô enrolado porque eu não tenho horário. Às vezes até tenho vontade de fazer, mas não dá para conciliar. Então eu dou sempre preferência à dublagem, que é o meu mundo atualmente. E tô nessa aí, já vai fazer 31 anos. Eu ia perguntar justamente isso, foi em que ano que você entrou para... 87 para 88. Eu entrei, para vocês terem uma ideia, eu entrei, peguei carona em Transformers, G.I. Joe... que eram os desenhos que eu curtia pra caramba, ainda dublavam, peguei um personagem aqui, outro ali, eu falei, caramba, tô dublando isso. Vi DuckTales, eu era muito fã, caramba, virei um dos irmãos Metralha, que era o Fominha. Quando eu entrei, eu peguei isso, peguei, que mais? Tinha várias coisas assim. Eu já entrei falando, caramba, eu tô fazendo as coisas que eu via, meu Deus do céu, que isso, eu não tô acreditando. E aí, minha cabeça... ficou zoada, assim, eu falei, cara, eu quero essa vida, eu quero esse mundo, eu quero isso pra mim, isso daí é minha vida, tal. Então, eu vivo disso, né, eu não faço outra coisa, até tento fazer, mas não sobra tempo mesmo, é difícil, faço evento, assim, uma vez ou outra faço evento, não dá pra fazer todos que me chamam, queria muito fazer todos, mas não consigo, porque eu gosto também do contato com o público, saber o que acha do meu trabalho, pra ouvir, né, é bom demais isso, mas enfim, é isso. Sim, sim. E no começo da sua carreira aí, você estava falando, né? Você disse que umas coisinhas não empacavam, e aí você se descobriu na dublagem e foi entrando aí nesse ramo. O que você sentiu que estava sendo a sua principal dificuldade ali, que você teve que enfrentar? De repente era uma coisa nova que apareceu, sei lá, o cara pedia pra você fazer de um jeito, que talvez você teve que aprender, como que foi isso aí? Na dublagem? Porque teve a tentativa de televisão, eu até queria fazer teatro e tal, mas deixei um pouquinho de lá. Não, na dublagem, eu acho que, eu digo assim, eu sempre fui um bom aluno, desses que nunca estudam em casa, né? Eu sempre tive a teoria. Na aula eu tenho que escutar e tenho que entender, se eu não entender... ou o professor não sabe explicar, ou eu, pô, tô com algum problema, né? Então eu prestava atenção, brincava, fazia tudo, não era um CDF, nunca fui, mas eu não... até fazia dever de casa e tal, mas ficar estudando, decorando coisas, eu nunca fui assim, não. Eu sempre queria entender, tanto que eu matemática eu não uso, calculadora eu não suporto, eu faço de cabeça, chego no lugar, não, dá tanto, tá? Eu já tiro o dinheiro, já... dou o cartão e a pessoa faz lá na máquina. Não, como é que o senhor sabe? Eu falei, assumei. Pô, mas muito rápido. Não, estava atenção, matemática, português. Para vocês terem uma ideia, eu tenho assim, completo, eu tenho o segundo grau, tenho escola de teatro, tenho outros cursos e tal, não tenho superior. Sou autodidata em inglês, em espanhol, várias coisas de informática eu aprendi sozinho. Eu queria ter estudado mais, muito mais. Eu acho que eu sinto falta disso. Eu tô sempre comprando alguma coisa para estudar, para ler. As minhas pesquisas são basicamente isso, né? De aprender coisas, de entender funcionamento. Quando eu pego um filme que é baseado num livro, seja para traduzir ou seja para dirigir, eu vou lá com o livro do lado, eu olho, por que isso? Tento comparar. Quando eu traduzo é pior ainda, porque eu faço relatório e tudo. Ó, no livro tá assim, no filme tá assim, tem uma incoerência aqui. Eu sou chato até. É bem tudo mesmo. É isso, eu dei sorte no início porque eu peguei a melhor época da dublagem, né? Hoje em dia é difícil você começar. Na minha época, era impossível. Era impossível porque era muito fechado. Pra você, pra alguém falar, vem aqui, não sei o quê, era impossível, é impossível. Só sendo filho de alguém, não sei o quê, eu dei sorte mesmo. Pela insistência com a gerente da Herbert na época, ela acabou abrindo uma turma aos sábados, que foi a última turma de dublagem, que era grátis. Aí fazia até, como é que se fala, estágio, ganhava um salário mínimo e dublava pra caramba, era uma forma de explorar, que era errado e tal, mas era como você tinha pra entrar. Aí eu fiz o curso, que na realidade eram testes todo sábado, cada sábado com um diretor, ele tentava ensinar, e eu passei por todos os diretores da Herbert e prestei atenção no que eles falaram. Eu aprendi com cada um. Meu primeiro professor foi o Mário Monjardim, que define a minha forma de atuar até hoje. Eu falo pra todo mundo, foi meu primeiro professor, foi o que falou, a dublagem é isso, acabou. E é olhar a tela. Eu não sei se vocês já observaram, mas sempre tem algum dublador fazendo vídeo no Instagram. Aí eles fazem assim, tô dublando, né? Aí a TV geralmente tá numa altura mais elevada do que o olhar dele, e ele tá olhando para baixo, ele tá lendo o texto. Por mais que ele interprete, ele tá lendo, ele tá perdendo toda a imagem. Eu faço olhando para a tela. Não consigo decorar tudo, eu procuro decorar, mas eu faço olhando para a tela. O Marco Ribeiro até me filmou dia desse. Eu falei, caraca, será que eu olhei para a tela? Tava olhando para a tela. Porque eu falo sempre isso, mas será que eu pratico sempre? Porque às vezes você tem que olhar para baixo para lembrar da fala. É o que define para mim a imagem. Não importa se tá escrito aqui uma coisa, tá escrito assim, oi, e o cara tá com cara de tchau, eu vou falar um oi. Oi, sei lá, é a minha brasilidade, entendeu? Tá o meu, a minha versão brasileira. É o rosto que vai definir, não é nem o áudio. O áudio, muitas vezes, a gente pega umas interpretações assim que não cabem pro Brasil, né? Não cabem pro Brasil, aí você se vira. Por exemplo, o Maluco no Pedaço é o maior exemplo disso. Eu dublava ele jovem, tinha feito dois filmes, aí me chamaram pra fazer. Beleza, adolescente lá. Eu olhei, caramba, com essa voz eu não vou conseguir. Eu falei, passa mais uma. Vai, vou tentar um negócio aqui. Não, o que, que você vai fazer? Eu vou tentar. Aí eu fiz o movimento dele. Eu não tenho aquela voz, aquele grave. Ia ficar horrível. Eu fiz tudo pra cima. Então eu dei uma graça a ele, que ia fazer tudo pra cima. Foi o meu recurso, era o que eu podia fazer pra botar humor nele. Se eu fizesse pra baixo, ia ficar uma bosta. Quem dublasse com voz pesada ia ficar uma bosta. Ia ficar só dublado. Tanto que essa é uma série que marcou em termos de dublagem, porque ninguém viu legendado. Quem falar que viu legendado, eu vi toda a série legendada. É mentira. Porque estreou no canal Warner legendado, com o nome Fresh Prince of Bel-Air, e só teve uma, eu acho que duas temporadas, nem duas, tiraram, porque ninguém via. Não tinha graça. E o pessoal fala que a música de abertura não é o Will Smith que canta, ainda tem isso. Eu já ouvi isso. Como que não é? É o Will Smith. Não, cara. Não é a voz dele. Eu falei, não, a voz da dublagem é minha, mas aquela é dele cantando. Não tem nada a ver. Eu falei... a voz dele é grave pra caramba mesmo. Grave. Não tem nada a ver com... Ele jovem já tinha essa voz. Foi um recurso que eu usei, que deu certo, que é arriscado, não se pode fazer sempre. Tem que ser feito por alguém realmente que tenha... Que olhe pra tela e fale, ó, vou seguir todos os movimentos, trejeitos. Um que é excelente nisso é o Alexandre Moreno também. Vários outros, o Briggs. Assim, a minha escola é essa. Eu aprendi, a minha primeira aula foi com o Mário Monjardim e eu aprendi até hoje. É a tela. A tela, o que tá ali, o que eu vejo ali é que vai definir o que eu vou fazer. E é interessante isso que você tá falando, porque eu acho que um dos principais diferenciais numa boa dublagem para uma dublagem ruim é justamente a atuação, né? A dublagem ruim, normalmente, é a pessoa que ela tá ali achando que ela vai ler um texto. Exato. Que vai ser encaixado na boca da pessoa. E eu só vejo, que não é isso, né? Vejo hoje em dia muita gente lendo o texto. Eu falo que deu tão certo que ficou melhor do que a voz verdadeira do Will Smith, pô. Exato. Não, então, mas foi um risco que eu corri. Podia ter chegado antes, Pô, peraí, nada a ver. Devolve. Inclusive, o título da série, O Maluco no Pedaço, tem muito a ver com a interpretação que eu dei, porque no original ele é muito sóbrio. É verdade. Se vocês pensarem nisso, assistam o original. Oh, oh, oh, no, Uncle. É todo assim, não tem como ser chamado de maluco. Ele é maluco por causa dos movimentos dele, eu encaixei a voz. É, tem um exemplo bom, é até americano mesmo, que essa imagem, esse vídeo, né, já circulou muito pela internet, que normalmente um filme de ação, o ator, né, que fez a cena e tal, ele dubla depois o que foi feito, porque no meio da cena não tem como captar o som dele direito, falando e tudo mais, né? Então é aquele vídeo do Hugh Jackman dublando aquela cena do Logan, que ele tá correndo no meio do mato e atacando os inimigos e tal. E assim, enquanto ele dubla a cena, eu acredito que você já viu esse vídeo, né? Enquanto ele dubla a cena, ele meio que vai fazendo os mesmos movimentos que ele tá vendo que ele fez no vídeo. Agora então, tem uma novidade pra vocês, vou estragar a infância de vocês. Aí, posso falar? Diga. Uma ilusão de vocês. Os filmes estrangeiros são todos dublados. Eles exato. Áudio. Assim, pessoal, não, eu gosto de ouvir no som original. Tá, beleza. Bom, mas não é no som original, é no som regravado, porque o som direto quase nenhum tem. Nenhum. Raros são os filmes feitos assim. Eu fiz um agora, eu não lembro dele. O diretor, Sardenberg, eu acho que é o Sardenberg, ele fez tudo com o celular. E o som é direto. Beleza, tal. Tem hora que você não entende que ninguém tá falando. Tem hora que é intuição. Então, assim, todos eles são dublados, são regravados o áudio. É, e às vezes eles botam uma fala na versão preliminar 1, na versão preliminar 2, na mesma boca, é outra fala, depois na 3, ó, isso aqui ele falou mal, o Getz aqui, vai regravar e por aí vai. Então, assim, falar, eu não gosto de filme dublado. Então, não gosto de filme, porque todos eles são dublados. Muitas vezes o cara nem falou aquilo. O diretor que mandou na hora de gravar fala isso. Né? O som direto, é muito raro você ver um filme com som direto, ainda mais estrangeiro, que é muito preocupado com isso. Agora que está entrando Atmos, o som Atmos vai ser uma preocupação cada vez maior. O que seria esse som Atmos aí? Eu não tô sabendo. O som Atmos, vou falar uma coisa para vocês. O dia que vocês ouvirem, assistirem um filme com som Atmos, vocês não vão acreditar em mais nada. Quando derem um filme 5.1, vocês vão falar que é mono. Só para você ter uma ideia. São 128 canais. Caramba. De áudio. Você mergulha no filme. Você não tem como você não prestar atenção no filme, se você estiver num cinema. Você tem uma ideia, tá no cinema em Millennium, a garota... Na teia da aranha. Eu dirigi, fui fazer a revisão. No início do filme tem uma cena que a Lisbeth passa, aí tem um círculo de fogo logo atrás dela. E a gente tava fazendo a revisão, eu sentado na cadeira aqui, o mixador à minha direita, e atrás, numa cadeira assim, uns 3 metros, estava a cliente, tava checando o filme. Aí tô vendo lá, na hora que passou pelo círculo de fogo, eu ouvi... ouvi um criptar, aquele barulhinho do fogo, sabe, de queimada, chama. Não sei explicar, eu acho que é criptar, né, que se fala. Aí eu comecei a olhar para as caixas do teto, que a Delarte é a única na América Latina, a única empresa particular, privada, né, que tem mixagem som Atmos. O estúdio Atmos lá da Delarte é gigante, é o mais Flórida do mundo, assim, do mundo da América Latina, perdão. É que eu falo do mundo, é porque o que eu vou falar agora pra vocês vão entender. Aí eu tô lá, tô ouvindo aquele barulho, aí tô olhando pro alto, catando de que caixa era, porque você quase identifica de que caixa. Você vem assim, uma coisa doida, você mergulha no filme mesmo. Eu comecei a olhar pra esquerda, no que eu fui olhando pra direita, o mixador, o Gustavo também tava olhando, a gente se entreolhou. Aí falou assim, olhando pra trás, era a cliente abrindo um pacote de biscoito com todo o cuidado do mundo. E a gente olhou pra Gustavo, o que foi, gente? Atrapalhei? Não! A gente tava vendo de onde tava saindo o som do fogo, porque não tinha no original. Eu não lembro de ter ouvido, e o mixador, o Gustavo, falou, não, e não tinha no ME. Fiquei doido, pra vocês terem uma ideia, a imersão é total, são 128, se eu não me engano, 128 canais. As falas geralmente ficam na frente, sim, só que você escuta melhor, né, não é que nem esses cinemas estão aí, blá, blá, blá, blá, blá, blá, e tu não escuta nada do que tá falando, você entende tudo, e o ME, né, a música e os efeitos são espalhados pela sala, aí você fica... Caramba. Não, vocês não têm noção, quando... Tiverem oportunidade, eu não sei de que cidade são vocês todos, né? O Eric é de BH, não é isso? Isso, eu sou de Betim, que é na Grande BH. Os outros dois aí já são de São Paulo, né? Na verdade. Em BH eu acredito que tenha também, mas São Paulo com certeza tem. Vão a um cinema com som Atmos. Qualquer filme, pode ser dublado ou legendado, que às vezes não tem o dublado. Vocês vejam um filme só, um filme só. Vocês vão sair de lá. Não quer outra vida. Você não consegue assistir 5.1. Você fala, cara, esse som tá ruim. Como ruim, né? 5.1? Tá ruim. Sério, vocês vão pra outro nível. É como se passasse da TV de válvula direto pra o holograma. Sabe, assim, tu fala, peraí. Coisa linda que parece. Não. Procurem nos anúncios de cinema, vejam aí, som Atmos. Vai lá, vai ver um filme qualquer, assim. Vocês vão ficar doidos. Eu fiz uma revisão, hein? Na sala de cinema, a gente tinha que fazer alguns ajustes e tal, mas é coisa de louco. Só voltando um pouquinho no tempo agora, no caso você falou, né, do Maluco no Pedaço, que fez Will Smith, esse foi o seu primeiro trabalho de destaque no ramo de dublagem, foi algum outro, como é que foi exatamente? Não, teve vários, assim, o primeiro personagem importante que eu fiz, que vai ter um remake, eu acho que ano que vem, ou em 2020, eu não sei quando, queria muito fazer qualquer coisa, ponta, vozerio, traduzir, dirigir, qualquer coisa. Foi o Aventureiros do Bairro Proibido. Eu tinha 2 meses de contratado da Herbert, aí fui escalado pra fazer e eu me tremendo todo, dublando. A gente dublava todo mundo junto, por isso que eu digo que hoje em dia é difícil você começar. Antigamente era impossível. Quando você queria começar, você aprendia rápido. Você sabe que você tá me desanimando quando você fala isso, né? Não. Não é possível começar. Eu tenho um projeto de fazer um curso de teatro pra entrar na área, sim, de dublagem. Veja bem a diferença. Hoje em dia é difícil, não é impossível. Antigamente era impossível, há 30 anos. Assim, eu falaria para qualquer um, não tenta. Ah, eu vou estudar, não tenta. Eu vou fazer isso, não tenta, não faz, entendeu? Mônio, o Mônio já vai entrar aposentando, Mônio. Não! Oh, também não, velho. A gente começa velho. Não, mas assim, eu comecei dublando com os dubladores do meu lado, então você aprendia a interpretar, você contracenava de fato, né? Você não fazia solto, meio que doido, assim, porque hoje em dia a gente interpreta, não sabe como é que o outro vai falar, não sabe como é que falou, só o diretor controla isso. Antigamente não, você falava e já respondia, se o cara dava num tom, você já mandava num tom que batia com ele, entendeu? E eu fiz o Aventureiros do Bairro Proibido com o Ricardo Chinetz, eu tímido, assim, sem me debruçar na bancada, o Ricardo debruçado, quase com a boca no microfone, assim, a um palmo e eu a um braço, eu tímido, e ele com aquele vozeirão, óbvio que o mixador deve ter me xingado, mas ficou lá. Hoje em dia eu percebo lá, caramba, minha voz, o mixador deu ganho, teve muito trabalho. Hoje em dia eu faria 1000 vezes melhor, mas eu não redublaria aquilo. Porque aquilo é um marco, entendeu? Aquilo pra mim, assim, ó, eu comecei isso aqui, ó. Eu saí daqui e tô aqui, entendeu? Evolução. Veja, vocês já devem ter visto, ó, Aventureiros do Bairro Proibido. Clássico eterno esse filme. Pô, passava 4 vezes na Globo, não sei quantas vezes passa agora. Eu tenho DVD, tem bonecos, tem tudo. Então, assim, pra mim foi o que marcou. Eu tinha feito pontinhas e tal, e quando eu fiz esse, eu... Aí comecei a fazer vários, As Aventuras do Ted Ruxpin, eu fazia um bichinho que não tinha braços, o L. Bean, aí fui fazendo Tartaruga Ninja, fui fazendo Barrados no Baile, fazia o David Silver, fui fazendo, cada hora aparecia uma coisa de destaque, porque eu curtia muito, então era muito fácil, e eu comecei aprendendo com fera, né? Os meus amigos na época, assim, com quem eu disputava papel, que a gente era concorrente, mas era amigo, era Celton Mello, Danton Mello, Oberdan Júnior. Pô, o que eu poderia pedir mais a Deus? Aprender com quem sabe, né? Com quem é bom pra caramba. E ter oportunidade de ter amigos assim é de ouro, né? Hoje em dia eu digo que é mais difícil pelo seguinte. Você até tem acesso, você tira o registro e tal. Tem ótimos cursos. Só que o importante é que quem dê aula indique. Não adianta você ir de empresa em empresa. Muitas vezes tem gente que aparece lá na Delarte, eu quero fazer um teste. A gente não faz teste. Aí a pessoa desanima, mas isso aqui, aquele cara não quer me ouvir, eu vou vencer, vou mostrar pra ele. Beleza, pensa e mostra. Mas não dá pra testar, porque hoje em dia vão... Se a gente disser, ó, a gente faz teste, a gente ouve, aparecem 100, 200 por dia. Aí a gente não vai fazer outra coisa a não ser ouvir as pessoas. Na minha época, aparecia um maluco a cada 6 meses, e olha lá. Eu quero dublar, você sabe o que é isso? Não. Ah, então pode ir embora. Ah, eu quero dublar, você sabe o que é isso? É assim, mais ou menos, sou ator. Ah, então tá, vem. Era assim... E daí existe, por exemplo, hoje você falou que não faz teste, mas, por exemplo, se a pessoa quiser montar um, entre aspas, portfólio, ela pega umas cenas de filme que ela mesmo dubla por cima, daí Então, não é legal isso. Não é legal? Não é legal, vou te falar por quê. Ela mesma dubla por conta própria. Não é legal. Porque o que que acontece? Você chegar em casa, ter um dia inteiro pra gravar 2 minutos de filme, é maravilhoso. Você grava, olha, tá uma merda, vou melhorar aqui, tá uma bosta, tá uma porcaria, papapá, pergunta aqui, papapá. Isso é ótimo, é maravilhoso. Em algum momento vai ficar razoável, ou bom, ou até excelente. Aí chega no estúdio, você não vai conseguir fazer. Você não vai ter esse tempo. Teu tempo de raciocínio é menor, entendeu? Teu tempo de solução de problemas é menor. A gente, assim, antigamente calculava 3 minutos por loop, né? Loop é um trecho de 20 segundos. Hoje em dia a gente calcula 2, porque grava separado. Antigamente gravava todo mundo junto. Então eu programo, geralmente, 30 loops por hora. A pessoa não vai conseguir fazer 10. Ai, mas eu... Ela tem que pegar isso, tem que tirar o registro, sou ator, pronto, fiz isso, fiz aquilo, quero me dedicar à dublagem. Aí vai, faz um curso, aí vai abrir a mente, vai falar, caramba, então é assim, o pulo do gato é esse. Como eu tive com Monja, foi numa explicação só que eu aprendi tudo. E aprendi outras coisas com os outros também, aprendi a rir, aprendi a chorar. Por incrível que pareça, rir é uma das coisas mais fáceis do mundo, na voz, né? Eu sou doido pra fazer aquele flash mob de entrar no metrô, eu e mais algumas pessoas, e eu puxar o riso e depois com certeza vai estar todo vagão rindo. Sou doido. Vocês não tem noção de como... Assim, eu sou chamado mais zoeiro da dublagem, né? Eu faço umas zoações lá, eu sou o troleiro. Tanto que tem gente que fala, ó, o João e o Pedro e o Lobo, hein, tio? Eu falei, não tem problema, tá? E toda hora cair na mesma coisa. Pô, tio, toda hora... Falei, cara, mas tem que rir, não adianta você chorar, tem que ter alegria e tal, e brinco assim, e todo mundo aceita de boa. Eu sou mais zoeiro, porque eu falo um negócio com a maior convicção do mundo, tipo, o dublador entra no estúdio, você tá escalado comigo hoje? Tô. Ué, mas não me passaram, porque eu tô terminando agora, não me passaram nada. É sério? É sério, sei lá, vou ver aqui. Pô, que sacanagem, vou ter que ir embora? É, cara, eu acho que é e tal. Aí a pessoa já tá assim, cara, tô de sacanagem, entra lá, vai lá, Luke. Cai na hora. Não, você não tem noção, cai. Então, porque assim, eu gosto de, não é sacanear a pessoa, mas é tirar um, é descontrair pra pessoa entrar. Porque às vezes o dublador, ele vem de um outro estúdio, pegou um trânsito e tal, chega tenso pra caramba, às vezes não consegue nem falar, eu já faço isso pra quebrar, pro cara esquecer que tem qualquer problema, que tem que pagar conta, que tem que pagar isso, pra entrar e já, o que que é? Ah, não, isso aqui é pra entrar já sorrindo. Eu procuro fazer por isso, não é pra sacanear a pessoa, não, sacanear não quer dizer nada, é só brincar, só tirar um sorriso, descontrair, né, todo mundo fala, pô, cara, trabalhar contigo é engraçado, não é engraçado, é tem que ser descontraído, eu consigo coisas. O Briggs é assim, ele tem um estilo de trabalho que ele procura deixar solto, o Hércules também, e por aí vai. Eu acho que as pessoas têm que estar bem para fazer o trabalho, e geralmente chega com algum problema, pergunta, ah, eu cheguei atrasado, eu não sei o que, eu que lá, eu patati, patatá, calma, cara, não, vai lá beber uma aguinha e tal, e volta, já faço uma zoeira, o cara esqueceu tudo, entendeu? É por aí. É isso que é interessante, claro, né, na dublagem tem toda a questão da atuação, né, mas isso se estende a qualquer ramo de trabalho, claro. Né, que a pessoa, o líder lá da equipe, ou o que for, tal, ele tem que manter um ambiente agradável, que as pessoas rendem mais, as pessoas conseguem fazer melhor o trabalho, né, e isso é uma coisa que, graças a Deus, tem mudado muito, né, tem melhorado, mas ainda existem vários locais aí que a pessoa pensa ainda de uma forma meio antiga, né, meio antiquada. Eu listei alguns principais trabalhos, na verdade você tem uma infinidade de trabalhos aí que você fez, tanto dublando quanto dirigindo, né? Mas só para o nosso público aqui fazer aquelas conexões, aquela clássica conexão que a pessoa fala assim, caramba, é ele, sabe? Caramba, como é que eu percebi antes? Exato, é. Que é o próprio Will, né, de O Maluco no Pedaço. O Marty McFly na dublagem pro DVD lá do De Volta pro Futuro, né? Não é a dublagem original, mas é a que eu acho que praticamente não é todo mundo conhece. Não é dublagem clássica, não existe dublagem original. Quando a gente fala dublagem original, tem que ser em inglês, porque aquilo foi... Ah, sim, sim. E também não é a primeira dublagem, a primeira foi pra avião na Delarte, foi com o Niso fazendo. Aí o Vigiani fez pra TV Globo, que foi bem depois. né? E que é maravilhosa. É maravilhosa. Assim, eu acho que a que marcou mais todo mundo foi a do Vigiane, com certeza. Mas quando a gente fala geralmente clássica, né? A dublagem clássica, aquela que marcou. Original não é um termo legal. A dublagem original. A original é o inglês, porque eles dublam lá também. Eles se dublam, né? Cinema, geralmente, eles se dublam. Sim, sim. Tem, claro, né? O Peter Parker, é o Homem-Aranha, né? Um que eu não lembrava, cara. O Ciclope, na primeira trilogia do X-Men, eu não lembrava que era você. É o James Marsden. Foi daí a sua reação que a gente comentou agora. Caramba, é verdade. Exato, é. Que, assim, é na mesma época dos filmes do Homem-Aranha. E eu não reparei. talvez um porque. Mas eu falo na mesma época porque foram três filmes também, né? Então eles acabaram se entrelaçando ali. Mas, assim, talvez porque eu achava o Ciclope muito chato. Não sei. Não, aí é que tá. O personagem em si, ele tem uma linha de atuação e o Tobey Maguire tem outra. Sim. Você o Manolo dublé esse, dublé lá, é o Manolo. Você pode até reconhecer, se for muito fanático. Como na época a internet ainda tava engatinhando, a minha interpretação pro Ciclope é uma coisa mais aqui, uma coisa mais pra baixo, porque ele é isso, ele é todo, né, não é duro, mas é todo aqui, falando todo aqui. E o Tobey Maguire fez um Homem-Aranha assim que era não era tão eufórico como é o Tom Holland. E o Andrew Garfield, eu acho que assim deu uma linha errada pra ele, entendeu? Meu ponto de vista. Eu acho que eu não gosto dos três, é o que eu não gosto. O que eu mais gosto é o Tom Holland. Mas o Tobey Maguire, ele fez uma linha mais assim, o bundão mesmo, que tomava porrada na cara, virava o rosto e olhava, ficava olhando. Tipo assim, não fazia nada, né? Você toma uma porrada, ou você dá outra, ou você chora, ou você fala alguma coisa, sei lá, mas tem que ter alguma reação. Então era uma voz mais arrastada, uma coisa mais falando assim. Eu tinha que cortar texto pra falar como ele falava lá, pra ter uma coisa aqui. Talvez por isso tenha marcado, porque eu procurei ser fiel ao que eu via, né? Não ao que eu entendia de Homem-Aranha, que Homem-Aranha é irônico, é isso, aquilo. Sim, mas ele era irônico, um pouquinho mais esperto, digamos assim, quando ele estava com máscara. Mas sem máscara, ele era um garoto com todos os seus conflitos, medos, consciência pesada pela parte do tio Ben, e por aí vai. Aí eu tentei passar isso na voz. Por isso que tem essa diferenciação entre os dois, e às vezes as pessoas nem lembram, né? Pô, ele fez o Ciclope, fez. Caramba, tão diferente. Então, tem essa eu procurei o vídeo na internet aqui e tal, pra ouvir a voz do Ciclope, né? E a hora que eu ouvi, eu falei assim, caramba, é o Manolo mesmo, eu não tinha reparado. além desses que eu falei, né? Tem também o Robin, né? Em várias jogos, em desenho, em filme, né? Naquele ótimo filme Batman e Robin, eu acho que foi você, né? Sim, o Robin já tem um outro problema, que é o que eu faço, os outros não fazem, né? Eu acho que assim, eu pesquiso tudo, então eu comecei dublando o Robin, aí você fala assim, Manolo dublo o Robin, não, dublo o Dick Grayson. Não, mas não é o Robin, sim, ele vira Robin, vira Asa Noturna, vira Batman. Aí nesse decorrer aconteceram várias coisas, aí várias pessoas me perguntam, por que você não tá dublando o Robin? Eu não sei, pergunta a empresa. Ué, por que você dublou o Damian Wayne? Eu não sei, pergunta a empresa. Ué, por que você dublou o Jason Todd? Eu não sei, pergunta a empresa. Ué, por que você dublou o Tim Drake? Ué, pergunta a empresa. Porque eu não sei mais, porque botam Robin no texto e eles me escalam. Aí esse é o meu? Não, é o seu. Aí eu vou lá no quinto loop, antigamente eu fazia assim, putz, grilo, não é o meu. Aí passava o Asa Noturna lá ao fundo, meu Deus do céu. Gente, esse não é o meu, é o seu. Não, Asa Noturna é outro personagem. Ai, meu Deus do céu, meu pai. Não pesquisa, é isso de pesquisar. É, trocentos mil Robins, né, tem a menina, tem até a Guerra dos Robins, o gibi que eu comprei aqui, vai falando de vários outros Robins que eu nem conhecia também, mas não falta essa pesquisa, né? Quando você vai fazer um filme, alguma coisa que é baseado em algo que já existe, você tem que pesquisar. Você não pode criar, você não pode improvisar, inventar e botar, eu acho isso e acabou. Não, você tem que respeitar, né? Imagina, Harry Potter, tudo baseado nos livros, você chega lá, não, aqui é isso, isso e aquilo. Não, fala isso mesmo, não tem nada a ver, o livro não sabe de nada, e pronto. Quem comprou o livro faz o quê? Né? Isso em dublagem mais estúdios mais iniciantes, talvez, ou que não, não prezam tanto pela qualidade, é muito comum uma pessoa. Desculpa. Perdão, conclui aí, é porque eu esqueço que tem que esperar. Perdão. Então, eu só ia falar que é muito comum as pessoas pegarem o texto, o texto lá do filme, né? Traduzir e dublar. Ele não faz nenhuma pesquisa, não vê se aquilo já foi traduzido no Brasil em alguma outra obra. É muito comum, né? E cobra muito mais barato que, sei lá, Delarte ou outros estúdios, mas faz um trabalho muito pior, né? Justamente por isso. É porque às vezes é ignorância também. Ignorância, assim, ignorância não no sentido violento, mas no sentido de cultura, né? Ignorância, assim, ó, não entendo desse assunto, esse personagem aqui já ouviu falar, quem faz é fulano. E não é isso. Acontece muito com Robin, isso é o que acontece. E às vezes também tem alguns lugares, tem diretor iniciante que mal dubla, tá dirigindo, aí tu vai lá, não é esse. É esse sim, você não é o Robin? Não, eu sou o Robin, mas é o Dick Grayson, você tá aqui, aí explicar. E teve um dia que eu falei, olha só, faz o seguinte, não me chama mais. Não, mas você não vai fazer, vou fazer o Dick Grayson, você vai me chamar. Não, mas esse é o que faz o não sei o que é fulano de tal, então chama fulano de tal, me esquece, pô, tá fazendo zona com isso. Porque o casting que eu tinha era o Dick Grayson, eu, e o Moreno fazia uma série, depois ele saiu, era eu, o Dick Grayson ou o Moreno, o Damian Wayne era o Dudu Drummond, o Jason Todd era o Renan Freitas, e o Tim Drake era o Clécio Souto. Aí embaralhou tudo, eu fiz todos fizeram todos, e foi assim, e quem é fã olha e fala, oi, mas qual é esse aí? É o Robin? Não, o Robin o quê? Sabe, não tem essa preocupação de pesquisar, de ver o que significa isso, aí fala besteira, não sei se eu vou conseguir lembrar agora, mas tem coisa assim, eu já vi uma vez na televisão, eu vi a chamada, um filme na televisão, eu olhei assim, pô, vou ver esse filme, resolveram legal essa coisa dos SMS que aparecem na tela, o WhatsApp, sei lá, falei, pô, vou ver. Aí o cara falou com a maior propriedade, era um filme sobre assédio, né, a menina era assediada pela internet, aí o computador dela tinha pifado, pai, eu vou te dar um computador novo. Aí você via nitidamente que era um Mac, esse aqui tem 4 GB de HD, eu falei, opa, parou, não vou ver muito não. Outro Mac com 4 GB de HD nem liga. Ele parou aí. Parou aí. Eu falei, como assim 4 GB de HD? Que isso, gente? É claro, não precisei nem ouvir o original, porque é óbvio que não é. 4 GB de RAM, né? Alguém falou HD e passou por todo mundo e achou a coisa mais normal do mundo. Eu falei, parou que eu não quero mais ver esse filme, não. Aí desliguei, mudei de canal, sei lá o que que eu fiz. Mas parei ali eu falei, não, para, nem vou ver mais nada. Tem um episódio do acho que é dos Jovens Titãs em Ação, eu não vou lembrar bem, porque eu assisto esporadicamente, né, então, mas que aparecem vários Robins. Uhum. Você que fez a dublagem variando a voz de cada um, então, ou eu não lembro? No original, os dubladores são poucos, eles fazem vários personagens. Teve alguns episódios que entravam vários Robins, eu fiz, porque a graça era isso, era de fazer, porque era engraçado, até a menina, você via que era um clone do meu, mulher, né, o outro não sei o que, eu fiz em alguns episódios, não nos Jovens Titãs em Ação, mas nos Jovens Titãs, eu fiz, aí nos Jovens Titãs em Ação, não, é porque tal, falei, beleza. Aí botaram outros, mas eu acho que ia ficar engraçado eu fazer até, não sei, esse que é mais pro humor, mais escrachado, tal, não sei também, mas eu não fiz. Eu tô perguntando nem em forma de crítica, não, é só de curiosidade mesmo, por causa do assunto que você tinha puxado de vários hobbies, né? E realmente seria melhor se fosse a mesma voz variando, né? Fica mais engraçado. O ideal seria respeitar, assim, ó, quem dubla isso, aquele ali, o Robin e tal, mas por ser um humor escrachado, é claro que isso era um grande deboche, aí tinha vários Robins que era a mesma voz no original. Era o cara lá, não lembro o nome dele, fazendo voz de mulher, eu sou, não sei o que, você pode. Seria engraçadíssimo. Eu fiz no Jovens Titãs normal. Agora, em Ação, eu não fiz. Até falei, mas eu fiz da outra vez. Não. Aí, tudo bem, eu respeitei. Porque você tem que respeitar a direção criativa também, né? Porque, e, assim, o correto mesmo não seria eu fazer, seria o outro. Fazer, cada um fazer o seu. Mas lá faz, aí vira até engraçado, né? Fica engraçado. Era uma opção de humor, mas também tem isso já. Não, beleza, também é outra opção. Não existe o certo e o errado nesse caso. É visão, direção e pronto. Manolo, aproveitando o assunto sobre Robins aqui de um modo geral, a gente tá tendo agora, que estreou há pouco tempo, a série dos Titãs. Não sei nem se você pode falar sobre isso, se você tá sabendo de algo, mas sabe se tem planos de dublagem dela, se vão chamar você pra fazer, porque é o dia. Não, né? Eu não tô fazendo. Né? É, eu não tô fazendo. Estão alguns dos Jovens Titãs, mas eu não tô fazendo. Ah, mas já começaram o trabalho de dublagem dela? Já. Pô, que pena não ser você lá, pô. É. Eu, tudo bem, tranquilo. É, e ainda sobre os principais personagens, né? Tem um que também é outro do tipo, ah, meu Deus, é ele. Esse eu já sabia, mas muitas pessoas não. Que é o Gaguinho, né? Aham. Esse daí eu acho que é. Faz 23 anos ele. Caramba. E ele é engraçado porque eu fazia o Presuntinho, que é o sobrinho dele, no Tiny Toons. Aí em 95 veio uma supervisora lá na Herbert para escolher o elenco fixo de Looney Tunes, que não existia. Tanto que tinha dublador de São Paulo, do Rio, não sei o quê. E no Rio tinha dois para um, dois para outro, três para outro. É, vários já tinham dublado não sei o quê, não sei o que. Fulano, pode, bota Beltrão também faz, tá bom. Aí fizeram testes, aí faltava, aí tinham escolhido o Márcio Simões pro Patolino, e faltava o Frajola, se eu não me engano, e faltava o Gaguinho, que não acharam ninguém que fizesse o Gaguinho. Aí, na hora que o Márcio Simões tava passando lá, você faz aí, faz um afim meio cuspido, tal, não sei o que, aí fizeram o Frajola, tal, mas uma voz mais coisa, aí faltava o Gaguinho, eu ajudando lá, traduzindo, era o Monjardim que tava dirigindo e a supervisora do lado, eu traduzia de um pro outro, tal, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Aí ela perguntou, quem faz o Presuntinho? O Hampton, né? Eu falei, sou eu. Aí ela faz a voz dele, eu, puxa vida, aí que eu tô com a voz ruim. Puxa vida, eu estou morrendo de fominha. Agora faz gaguejando, eu. Puxa vida, tem uma morrendo de fominha. Aí ela, é você, a partir de agora é você. Ela foi embora, pegou o avião, que já tava na hora dela ir embora. Aí eu falo até hoje, vocês podem reparar que de vez em quando eu dou umas gaguejadas, mas é em função dele. Ah, entendi. É, eu vejo muito hoje em dia em função disso, porque o meu raciocínio, isso influencia, não sei explicar pra vocês, influenciou, eu fiquei meio gago, sabe, essas coisas assim, de vez em quando dá automaticamente. Muito tempo também, né? É, 23, mais de duas décadas. É, 23 anos. Já fiz muita coisa dele. No Digimon, você que fazia o Agumon e aqueles. É. Isso daí eu acho também é um que muita gente sabe, né? Goromon, Agumon, Greymon, War Greymon, Metal Greymon, aí os outros não chegamos a fazer. E você citou, né, em Tartarugas Ninja lá, em uma das. Não em todas as versões que saíram, né? Até porque, curiosamente. É, você e o Mauro Eduardo dividem o mesmo personagem, né, que é o Leonardo. Não, vários não. Dividem. Não sei se ele fez o Leonardo. Na realidade, a primeira série quem fez fomos nós na Herbert Richards. Ninguém conhecia nada de Tartaruga Ninja, nós fizemos a série e tal, e ficamos revoltados quando o filme, que foi pra DVD, foi pra São Paulo. Aí eu falei, pô, a gente faz a série aqui e passaram o filme. Pô, foi dublado em São Paulo, foi dublado. Então a gente pegou o DVD, uai, mas por que que não dublaram? A gente ficou muito chateado, porque a gente tinha um padrão pra dublar aquilo de outro jeito, a gente viu o desenho de outra forma. É, a gente conseguiu dar um up na série, que era legal, mas era, né, tipo assim, pro Brasil, tanto que Cauabanga, hoje em dia o pessoal até fala Cauabanga, tá? Mas o que é Cauabanga? Pergunta aí pro garoto o que é um Cauabanga. Ele não vai saber, que é uma expressão de um surfista de 1960 e pouco, tal, talvez em Nova York algum skatista falasse isso, mas nenhum surfista nunca falou Cauabanga aqui no Brasil, que eu saiba. Aí a gente adaptou e tal. Quer dizer, adaptou não, né? Eu ia botar um bordão pra mim, eu falei, ó, vou criar um bordão que nem o Robin. É mesmo, é? É, o Robin falava, santa ignorância, Batman. Santa não sei o que, eu vou falar santa tartaruga. Aí na hora de gravar o loop, cada um falava, eu era o último a falar. Aí o Marcelo Meirelles fez, santa tartaruga, mestre Splinter, a gente tem... Aí eu parei, olhei pra ele, pô, tu roubou meu bordão, cara? O meu fala qual a banga, tu vai botar um bordão do nada? Pô, mas foi eu que bolei. Não, mas, pô, cabe no meu, não cabe no teu. Eu falei, caramba, cara. Aí eu fui vendo realmente que tinha mais a ver com ele, com a interpretação dele. Ia ser escroto eu falar e ninguém falar. Aí ficou. Aí depois todos passaram a falar e ficou engraçado. Aí a gente fez até campanha. Vacinação, Santa Gotinha, tinha Santa não sei o quê. Aí ficou famoso. Hoje em dia a gente fez filme de Tartaruga Ninja, que era outro elenco. Aí botamos um Santa Tartaruga e outro Cauabanga. Pra não, mas é melhor o Cauabanga. Tá, mas bota um Santa Tartaruga, que os fãs vão ficar e tal. Beleza. Aí fizemos até uma brincadeira lá, o Santa Tartaruga, Cauabanga. Enfim, dá pra brincar com eles. interessante isso que você falou, porque é uma história recorrente que a gente vê na dublagem, esse tipo de coisa, né? A série, ela é feita em São Paulo e sai um filme e vai pro Rio, ou ao contrário. Eu acho que, inclusive, faz muito tempo, há muito tempo atrás a gente fez uma entrevista com o Mauro Eduardo, que dublava o Homem-Aranha no desenho de 94, né? E eu acho, eu tenho quase certeza que ele falou algo semelhante do Homem-Aranha. Que a série, o desenho era dublado em São Paulo e o filme foi dublado no Rio, né? Então foi mais ou menos algo semelhante que aconteceu aí, né? Trocaram as vozes porque trocou o local de dublagem. Não, aí no caso, vamos lá. Ou não. Inclusive, só te cortando, vamos entrar no assunto do Homem-Aranha, né? Vamos. No caso aí, por exemplo, Tartaruga Ninja era um desenho, personagens humanos, mas não tão humanos. E fez muito sucesso e tal. Aí chegou o filme, não foi pra cinema, foi pra DVD, o correto seria ir pra lá. No caso do Homem-Aranha, tem um porém, né? A gente fez o desenho de Tartaruga e nunca teve nada de Tartaruga Ninja, entende? Por exemplo, chegou Bob Esponja, foi dublado lá e chegou outro desenho do Bob Esponja, vai pra outro lugar, não é correto. Porém, do Homem-Aranha já tinha sido dublado várias séries, né? O primeiro que eu tenho notícia é o Alfredo Martins, que eu acho que foi o primeiro, não sei se foi o primeiro do Rio, que foi, depois teve o Carlinhos Marques, aí o Mauro Eduardo foi dublar em 94, então ele não foi o primeiro. Sim, sim. Quando chegou o filme do Tobey Maguire, era uma dublagem para cinema. Isso daí é importantíssimo até salientar o seguinte. Esse filme marcou a dublagem brasileira da seguinte forma. Até então, a gente dublava cinco longas-metragens para cinema por ano. No máximo isso, não passava disso. E tudo infantil. Aí chegou o Homem-Aranha para 12 anos, que tinha cena de luta, cena disso e tal. Aí falaram, não, tem que ser censura livre. Não conseguiram. Então eu fui ver no cinema, eu, minha namorada na época, a minha filha que era pequenininha, a irmã da minha namorada que era novinha também. As duas novinhas dormiram e nós dois vendo lá com legenda e muita criança no cinema. Todas dormindo. Bacana. Aí eu vi o filme. Na semana seguinte eu tava passando na Delarte, que era em outro lugar. Eu traduzia lá, aí a cliente me chamou, pô, a gente tava te procurando, pô, tal, não sei o que, queria fazer um teste contigo, aí, tá, beleza. Não sei o que, aí eu olhei, era um Homem-Aranha, fiquei na minha, fiz o teste, ela, pô, obrigado, tu fez o que tá todo mundo fazendo, né, isso. Pô, achei que tu ia conseguir. Falei, oi? Ah, não, tá todo mundo fazendo galanzinho, não sei o que. Não, peraí, é que tu me pegou no SUS, peraí, eu vi o filme, não é isso, tem razão, não é nada disso. Posso fazer de novo? Ela, posso fazer de novo? Pode. Aí fui lá e fiz isso. Aí ela, caramba, é exatamente isso que eu quero. Eu falei, é isso, é. Aí ganhei o teste. Aí dublamos, estreou. O filme já estava com um mês em cartaz. Bilheteria caindo já, né? Porque é normal, fica um mês e vai caindo. Aí estreou dublado. Foi uma nova estreia. Deu mais bilheteria do que o legendado. E não tinha criança. As crianças foram na... legendada não entenderam nada. Tinha mais adulto do que criança. A partir daí começou o boom da dublagem no cinema. Hoje em dia a gente dubla mal ou bem uns 100 filmes por ano. E começou a explodir aí. Eu falo sempre que o Homem-Aranha representou essa ascensão da dublagem no cinema. Que eles passaram a ver que o filme dublado dava mais bilheteria. Até então era só para criança. A criança precisa e tal. Só que eu fui criado com filme dublado. Eu não tinha TV por assinatura, hoje em dia até tem. E ele ajudou a subir a dublagem de cinema, mais filmes. Hoje em dia a gente dubla filme de terror. Eu falei com um distribuidor, não, filme de terror não pode ser dublado, não tem graça. Eu falei, então na hora que aparece um vulto lá atrás, a pessoa lê a legenda, né? Aí não vê o vulto e não se assusta. Ele, hã? Como assim? O filme de terror é o que mais tem que ser dublado. Cara, quase todos os filmes de terror a gente tá dublando. Porque a lógica é essa, você tem que prestar atenção na imagem, não... Se você abaixar a cabeça para ler uma legenda, passou um vulto lá, você já perdeu o terror, que tem que te assustar. Hoje em dia a gente dubla tudo que é tipo de filme, enfim. E na TV por assinatura também foi a mesma coisa. Nessa mesma época, o canal de TV paga que tinha maior audiência era o TNT. E eram filmes que tinham 10 anos já, só que eram todos dublados. Filmes antigos, não sei o quê. E os filmes, e os canais que tinham blockbuster, lançamento, não sei o quê, ficavam atrás, hein? Quarto, quinto, terceiro. Aí começaram a ver, pô, por que é isso? Tal, não sei o que. Não, cinema, ó, dublagem subiu. Aí começaram a lançar alguns canais dublados. O Telecine Pipoca, não sei se vocês lembram agora. Todos são do básico, começou com isso, com aquilo. Aí subiu a base de assinantes, que na época era estagnado entre 2 e 3 milhões, não passava disso. Subiu, chegou a 20 e poucos milhões há algum tempo. Agora com o Netflix caiu de novo. Mas subiu graças ao dublado. Você pode ver a quantidade de canais dublados. Claro que eu falo assim, ah, tem que ser tudo dublado. Não, tem que ter as opções para todo mundo. Você tá pagando, por que que você não vai ter opção? Tem que ter Libras, tem que ter audiodescrição, tem que ter a dublagem, tem que ter a legenda. E tudo de qualidade, não pode ser de qualquer jeito. Porque dinheiro para isso tem que ter, né? Pô, fatura muito ou só cobra e não pode gastar no Brasil. Tem que fazer. Então, assim, foram dois marcos aí. O Homem-Aranha no cinema e esse da TV a cabo. Então, assim, o dele fazer o Homem-Aranha não tinha nada a ver com aquele Homem-Aranha que ele fazia, era uma outra linha e era um ator, né? Era um filme live action mesmo, não era? E assim, não caberia, não sei se caberia ele, não sei, o Alfredo não conseguiria, o Carlos Marques menos ainda. Teria que fazer teste pra ver, que hoje os critérios pra cinema são outros, não são assim, ah, ele dubla a série, ele vem e faz. Não, às vezes você olha lá, pô, não tem nada a ver com o personagem. Isso aí não dá pra manter, aí troca mesmo, entendeu? Uhum. Eu quero aproveitar toda essa informação da importância da dublagem e da relevância do filme do Homem-Aranha para dublagem, em homenagem ao nosso companheiro que não está gravando com a gente aqui hoje, o Magaren. Todos sabemos o quanto ele gosta bastante de dublagem. O ódio na vida do Magaren é que ele só encontra filme dublado perto da casa dele, mas quem sou eu para reclamar, né? Não, mas só filme dublado como assim? DVD? Ah, não, cinema. É difícil ele conseguir pegar uma sessão legendada. Ah, mas pô, então... Aí é complicado. É, o Mônio foi irônico, no, ele gosta muito de dublagem. Não, eu entendi, né? É porque assim, eu acho que tem que ter opção pra todo mundo. Você não é obrigado a gostar de uma coisa ou de outra. A única coisa que eu não gosto é quando a pessoa fala assim, a pessoa gosta só de legendar. Não, não, pra mim só tinha que ter legendado. Não, eu falo, pô, bicho, na boa, desculpa, dá licença. Não concordo, eu acho que tem que ter opção. Você tem o direito de ver, quer ver legendado? Beleza. Quer ver dublado? Beleza. Lá na Europa, você só vê dublado. Dependendo do país, você só vê dublado. Você não tem nem acesso ao som original, sem legenda. Vocês têm uma ideia. Que eles preservam o idioma do local. Né? Aqui a gente ainda dá liberdade. Não, você quer ver no idioma original? Você quer isso? Lá tem país que você não vê nem no idioma original sem legenda. Então, assim, a gente fala português, cara. Daqui a pouco a gente vai estar falando whatever. Já fala ok. Já fala anyway. Já fala coach. Já fala personal. Nossa, a gente não já quase não fala português. Né? A gente tá falando erradamente agenda, né? Não, a minha agenda. Qual a sua agenda? Não, a minha agenda é lutar... Não, tá, sua pauta, é isso que você quer falar? Porque a agenda é assim, dia tal, a tal horas eu vou fazer isso. É agenda pra mim. Já estão mudando, agora não é mais isso. A agenda é pauta de compromissos, né? Assim, é lutas. Enfim, não sei nem definir o que é essa agenda que eles estão falando. A agenda política, tudo... Aí você pensa que a agenda política é assim, ó, dia tal, não, é agenda, é o que eles querem, os tópicos, né? Estão mudando, pô, eles querem destruir o português, a realidade, meu ponto de vista é esse. Tudo bem, quer falar assim, que é coach, né, é personal, a gente já fala shopping há muito tempo, meu, vamos botando mais palavras aí, vamos matando o português. E, Manolo, voltando um pouquinho aí no assunto, quando chegou o Homem-Aranha para dublar e acabou que você foi escolhido, na época, assim, eu acredito que uma das vozes mais conhecidas pro Homem-Aranha era o Mauro Eduardo, né, que dublou aquele desenho dos anos 90, que teve 5 temporadas, e, assim, do que a gente conversa com os fãs até hoje, foi uma das vozes bem marcantes, assim. Uhum. E quando chegou, assim, o filme, e foi você que foi dublado, o Peter Parker, você já conhecia o Mauro? Teve algum tipo de conflito com ele? Não, acho que não, de minha parte não, não tinha muito contato com ele. Eu já dublei algumas vezes em São Paulo, dublei em 98, não conheço pessoalmente, eu acho que já devo ter passado por ele alguma vez lá, mas... Uhum. Assim, eu sou bem tranquilo, se eu estiver fazendo um negócio aqui e foi para outro lugar, tranquilo. Não é problema meu, entendeu? Acredito que os outros também sejam assim, né? Esse apego aí, eu fico triste, tá? Ah, você não vai fazer... Não. Você não tá revoltado? Não. Triste eu posso ficar, mas revoltado por quê? Não é meu. Eu só faço um serviço. Não fui chamado pro serviço, né? Que nem, por exemplo, Tieta, uma atriz fez na Globo a novela e teve o filme, ela não foi chamada. Ela saía em jornal falando, ah, isso aqui é um absurdo eu não fazer. Eu falei, gente, na boa... nada, eu olhava assim, nada a ver, né? E por aí vai, eu deixei de fazer várias coisas também. Nossa Senhora. O Diego Luna, que eu sempre dublei aqui no Rio, eu não dublei aí alguns filmes, não me matei por causa disso. Não. Vários outros também. Ryan Gosling, não fiquei com ódio de ninguém. Eu dublei ele desde o Jovem Hércules, já tem 20 e poucos anos. Então, assim, eu acho que é na carreira de dublador isso é comum, isso é normal. Eu acho que não tem como... não, tirou o trabalho. Não tirei trabalho de ninguém. Nem ninguém tirou trabalho meu. É opção de quem que é o filme. O filme é de fulano, beleza. No caso, quando eu fiz a dublagem do Homem-Aranha nesse primeiro filme, não tinha assim, a menor pretensão de que fosse acontecer o que aconteceu. Era assim, não, tem que dublar agora correndo, é dublar hoje e tal, pá, entregue e vai sair algumas cópias. Saíram algumas cópias, tiveram que fazer mais e mais e mais e mais para atender a demanda. Então, assim, foi um boom, aí os outros já mandaram direto para lá, entendeu? Acontece muito o seguinte, por exemplo, eu trabalho na Delarte, a Delarte ela faz muita coisa para cinema, então os principais clientes estão lá, a área de cinema, né? Sony, Universal, Paramount, a Fox, a Warner e outros aí. Lembrar todo mundo não vou conseguir. Estão lá, então eu procuro chamar sempre quem dubla, faz a série e tal, vou chamar, e às vezes vem a determinação lá de fora. Não, não precisa chamar, não tem nada a ver. Por exemplo, aconteceu agora, eu fiquei até triste do Grinch, que o Briggs fez e tal, e veio lá de fora do produtor. Não, não queremos nenhuma associação com o Grinch antigo, não pode usar o dublador, senão as pessoas vão associar uma coisa nova. Aí a gente ainda tentou, argumentou, eu argumentei, o pessoal daqui do Brasil argumentou, poxa, mas é muito famosa a dublagem dele. Sim, mas não queremos, porque vai associar ao Grinch antigo, esse Grinch é totalmente diferente e tal, blá, blá, blá, blá, blá. Aí a gente ainda tentou, que as pessoas só vêm assim, trocou a voz. Ah, sacanagem, tal, mas tem que ver o porquê que trocou, né? As pessoas às vezes fazem isso, ah, pô, sacanagem com fulano, sacanagem com Beltrano. Mas o que que aconteceu? Tem que analisar friamente o que que aconteceu. Sou bem tranquilo nisso, eu não... O menor problema. Uhum. E uma outra coisa também, Manolo, você comentou, né, que você fez foi uma longa pesquisa que você fez pra poder dublar o Aranha. Você pode falar um pouco mais pra gente como é que foi isso? Não, pra dublar o Aranha eu não fiz pesquisa nenhuma, não deu nem tempo. Eu cheguei, fiz o teste, tal, amanhã tal, não tinha nem como fazer pesquisa nenhuma. Era o que eu sabia e o que eu tava vendo na tela. Foi isso que aconteceu. Eu via os desenhos, vi vários desenhos. Devo ter visto do Mauro Eduardo, não lembro. Não lembro se eu vi do Alfredo, não lembro. Eu lembro só do Carlinhos Marques. Carlinhos Marques foi o que mais marcou mesmo como Homem-Aranha. Do Alfredo eu devo ter visto, do Mauro Eduardo devo ter visto, porque eu gostava muito do personagem. Mas quando eu falei aquele filme do Homem-Aranha, não fiz pesquisa nenhuma, não tinha nem como. Nem louco ia fazer. Porque fiz o teste, um ou dois dias depois já tava. Vem cá, tal, não sei o que. Eu falei, tá alguém, opa. Foi assim uma coisa de louco, vocês não têm noção às vezes o que que é. Quase no susto. Não, foi no susto, ou pós-susto, porque não deu nem tempo de assustar. Vem, faz tal, pá, pá, pá. Quando eu saí de lá é que eu me assustei. Eu falei, caraca, dublei Homem-Aranha. O susto veio depois, não veio nem na hora. Não deu nem tempo de me assustar. Porque eu sou muito frio nesse ponto. Por exemplo, eu queria que você viesse fazer um teste aqui. Ah, beleza, tá, eu fico lá sentadinha, pode vir. Aí entra, o que que é isso? Ah, tá, beleza, bacana, posso ir? Pode. Aí tá, vou embora. Você chama alguém pra fazer teste. Ai, é um teste. Ai, meu Deus, isso aqui. Cara, tá nervoso? Tô? Quer fazer outra hora? Não, é porque é um teste. O que é um teste? O que é que tem? Não, que eu fico nervoso. Então não faz teste, bicho. Porque o teste, se você ficar nervoso, você tá se sabotando. Você tem que ficar tranquilo. Tem que esquecer a palavra teste. Tem que esquecer o que te derrota. É teste, te derrota. Então fala assim, vou dublar normalmente, um trechinho. Pronto, é isso, acabou. Aí as pessoas, né? Só que o susto veio depois. Eu falei, caraca, eu dublei Homem-Aranha. Então, assim, eu digo que eu pesquiso sempre muito do Homem-Aranha. No Amazing eu pesquisei um bocado. No Tom Holland eu pesquisei. Eu fiz agora o Aranha Verso. Eu consegui achar as HQs todinhas do Aranha Verso, várias do Amazing, várias, não sei o que, comprei mesmo. Chegaram outras hoje aqui. Chegou um pacote gigante, só que eu já terminei, mas vou dar uma lida também pra ver se eu não pulei alguma coisa. Ah, eu pesquiso, pô, termo assim, alguma coisa e tal. Eu pesquiso sempre. Eu ia perguntar até um pouco em relação a isso, que, claro, né, para trabalho, para o trabalho do com Homem-Aranha, né, você fez tudo isso que você está comentando e tal, mas fora de trabalho, antes do filme, ou durante, ou agora, assim, você tem costume de acompanhar alguma coisa de Homem-Aranha, ou é mais voltado para quando tem algum trabalho mesmo? Só de curiosidade. Não, eu curto, eu não tenho tempo para ficar vendo muita televisão. Eu vejo o que me distrai de dublagem, geralmente. É jornal, telejornal, né? E até novela eu vejo, assim, me distrai, porque não dá para você ficar vendo filme toda hora. Eu vejo, nem os meus trabalhos eu consigo acompanhar direito. Mas eu vejo, vou no cinema e tal, mas não dá certo, vou ver esse filme, porque esse aqui e tal, não consigo acompanhar. Eu leio um pouquinho e tal, pesquiso muito na internet, leio sobre os filmes que vão lançar, por exemplo, ano que vem vai lançar os filmes tais, né? Ó, esse daqui tá aqui e tal, vou ver aqui e tal, já vou vendo algumas coisas, entendeu? Por exemplo, eu dirigi Venom, de antes eu já, antes de começar a dirigir, eu já comecei a pesquisa árdua, material, por que isso, por que o Venom fala nós, o Carnificina fala eu, né, tem essas coisas, vocês sabem, né, sabem sim, de... sim. Então, pesquisando para fundamentar, para alguém chegar lá e falar, não, aqui você pode botar eu, não pode, porque ele fala nós somos Venom, o cara não pode falar eu sou Venom, não, nós somos Venom, entendeu, é a importância dessa pesquisa, porque de repente você muda um texto, é melhor falar eu, porque é ele sozinho, aí você já estragou toda a mística por trás do personagem. Matou um personagem, simplesmente ali a característica dele é assim. Ah, eu sei lá, eu sou meio tarado. Não, mas isso é importante, porque você pega e altera um nós pra eu, por exemplo, você tá realmente alterando a obra original, né? É igual. Eu já vi vários filmes, até não é nem algo tão significativo assim, mas, por exemplo, a pessoa fala, ah, ele já está chegando, ele está a 4 quilômetros daqui, aí na legenda aparece, ele está a 400 quilômetros daqui, desculpa, 4 quilômetros daqui, na legenda estava tipo assim, ele está a 400 metros daqui. Uhum. É uma coisa que, pro filme, pela velocidade, era um filme de ação, não fazia tanta diferença. Mas assim, por que mudar de 4 para 400? É para caber na boca da pessoa que tá falando? Talvez seja por isso. Não, mas... isso daí acontece muito o seguinte, lá eles não falam quilômetros, eles falam milhas. Ou alguém converteu errado, botou uma vírgula num lugar onde não era, ou não botou vírgula, ou também acontece muito o seguinte, por exemplo, eu trabalho filme, não sei qual filme foi, mas se foi um filme que foi para cinema... pode ter sido o deslize de alguém. Por exemplo, eu trabalho com a preliminar. Preliminar 1, 2, 3... Lá, lá, lá, lá. Chega a ter, assim, preliminar P8, aí vem pseudo-final. Pseudo-pseudo-final. Pseudo-da-pseudo-pseudo-final. Final. Aí vem a final, né? Aí tu, pô, acabou. Aí vem novo final. Aí, pô. Aí depois vem final valendo. Aí nessas alterações... o que antes era 400 metros virou 4 quilômetros e ninguém alterou. Acontece também, pode acontecer. Ah, não, não vai fazer diferença, deixa assim, mas na legenda alteraram. Porque na legenda você tem que ser muito mais fiel ao que você ouve lá, né? Acontece muito isso, mas quando até hoje em dia também com streaming, acontece muito isso. No streaming eles estão toda hora mudando. Ah, não, isso daqui muda pra cá, muda pra lá, muda pra cá. Por exemplo, Narcos, eu tinha gravado vários episódios, a gente teve que regravar várias coisas porque mudou um personagem que narrava. Era um, passou a ser outro. Criaram um personagem novo e falou, aconteceu um problema aqui, que um personagem, tal, tal, tal. Eu falei, caramba, aí já tava tudo mixado. Teve que mixar, teve que regravar com outra pessoa. E por aí vai, A grande chance de dar um problema, de dar alguma coisa errada, tá aí. Né, nessas alterações, nessas preliminares, nessas novas versões. E sobre, eu acho que, né, a gente pode comentar assim, depois que fechou a trilogia dos filmes do Homem-Aranha, como que foi, né, essa experiência em dublar a trilogia, assim, como que isso mudou, como que impactou sua carreira, talvez, eu acho que também casou muito com o início ali da internet tá dando mais acesso aos dubladores e tudo mais, né, não tanto ainda, mas o último filme é de 2007, eu acho. Acho que ali a internet já estava mais ativa, né? Enfim, como que foi a experiência com a trilogia, né? Em dublar isso, em dublar esse personagem? No caso, assim, a trilogia, que não ia ser trilogia, ia ter mais filme, né? Sim. O Sam Raimi saiu, aí o... Tá vendo como é que eu pesquiso bem? Eu leio bastante sobre ele. Sei das histórias, sei dos babados. Tipo assim, ele saiu, eu tô magoado também, pelo que eu li, né? Também não sei até onde é verdade. Li na época, não li de novo sobre isso, não sei mais. O Tobey também não queria mais fazer sem ele. O Sam Raimi dava uma identidade ao filme diferente de qualquer outro diretor, né? Tanto que aquela cena do Octopus, que ele tava num... no centro cirúrgico, aquela cena é Sam Raimi total. Ninguém faz aquela cena, só o Sam Raimi. Sabe qual é? Aquela toda assim, meio e branco, não sei o que. Eu falei, esse é Sam Raimi, a assinatura dele tá aí. Até quebra um pouco, né, o clima do filme. Que é, mas dá uma coisa mais... Com certeza. Assim, caramba, tal... Dá um negócio, dá um up no personagem, uma violência, não sei te falar, ele enlouqueceu ali. Eu acho que ele fez várias coisas maravilhosas nesse Homem-Aranha. Uma delas foi essa, de dar um visual que eu acho que os fãs esperavam, e não tinha tanta internet. Então você não podia falar, ah, não vou gostar disso. Ai, live action, não vou gostar. Né? Hoje em dia tem muito isso. Ai, live action? Não, mas eu via desenho, não vou gostar. Sabe, essas coisas assim, não é ver, cara. De repente você gosta, de repente você não gosta. Aí você pode falar, mas antes de ver, ou então espera alguém falar, vi, mas não gostei. Beleza, então não vou nem experimentar, não vou perder meu tempo. Mas antes de acontecer o negócio, você já reprovar. Isso é que eu acho meio ruim da internet, né? Crítica. Antigamente a gente tinha uma pré-crítica que era a pior do mundo, que era dos jornalistas. Por exemplo, saiu, eu sei até o nome do jornalista, eu não vou falar, mas é... A gente dublou um filme chamado Bom Dia Vietnã, que era com o Rob Williams. Eu fiz o irmão vietnamita de uma menina lá. Aí eu dublei junto com o Garcia Júnior, ele fazendo o cara que a gente dublava junto. Eu fiquei assim, embasbacado, de boca aberta. Meu amigo, ele, eu admiro ele pra caramba, já admirava muito. Eu fiquei assim, cara, como é que ele consegue? Tem umas cenas ali que eu não conseguiria naquela época nem imaginar como é que eu iria fazer aquilo. Aí quando ia passar o filme na segunda-feira... Na Globo, um jornalista, eu sei até o nome dele, mas nem precisa, nem nunca mais ouvi falar dele, falou assim, ah, hoje vai passar o filme tal, não sei o que, é dublado, a dublagem deve estar horrível. Aí eu falei, como é que um jornalista fala que a dublagem deve estar, peraí, não entendi, deve estar, ele viu? Não, ele tá supondo a partir de que... Eu fiquei revoltado, eu guardei durante um tempo aquele recorte, porque aquilo me revoltou, porque eu falei, como é que alguém... critica, né? Isso eu sou muito revoltado com isso. Como é que você critica? Deve estar? Não. Deve estar horrível por causa disso. Beleza, não. Ponto. Deve estar horrível, ponto. Eu fiquei revoltado com aquilo, eu mostrava pra todo mundo, eu tô revoltado, esse cara não pode ser jornalista. E hoje em dia a internet é assim, né? Vai lançar alguma coisa, por exemplo, o Venom. Um crítico falou, ah, não gostei, tal. Pô, foi um sucesso aqui no Brasil, arrebentou bilheteria, lá fora passou não sei quais filmes, vários filmes, arrecadou uma bilheteria gigantesca, ninguém imaginava, também o Venom passou por algumas coisas, né? Teve o primeiro screen, aí acharam muito agressivo, e eles queriam uma pegada mais, lá é 13 anos, né? Mas assim... Aí deram uma mudada, refilmaram um monte de coisas. Quando eu fiz o primeiro trailer, eu falei com o Briggs, eu não gostei não, cara. É mesmo? Vamos ver. Tá? A gente fazendo, a gente, tá estranho. Não é bem o Venom, não. Eu falei, não é o Venom do Homem-Aranha, mas isso não é o que me incomoda. É por causa disso. Aí explicando, ele não... E a gente debatendo, conversando. Quando chegou um outro trailer, eu já sabia que tinham refilmado. Eu falei, agora... aí sim... E a gente começou a fazer o filme, eu falei, substituíram tudo aquilo por isso aqui, aí a gente, olha, rapaz, outro filme, e surpreendeu, entendeu? Surpreendeu porque muita gente foi ver e adorou, tem gente que fala até hoje, ah, porcaria, você viu? Não, eu li a crítica. Beleza, e isso me incomoda muito também, que isso é uma coisa que acontece muito com quadrinhos, e filme também, né? De quadrinhos que a galera fala que não é horrível, tal, só pela ideia do que vai sair. Às vezes sai uma imagem só falando nova saga de não sei o quê. Realmente, às vezes é ruim mesmo, mas precisa pelo menos ler primeiro ou assistir primeiro para poder falar isso. É uma nova leitura, um novo visual, um novo desenho gráfico, qualquer coisa. Tem que se dar sempre a chance. Não vou nem perder meu tempo. Um amigo meu falou que é ruim, eu tenho gosto. Aí eu até aceito, mas assim. Deve estar horrível, nem vou ver. Aí ferrou, aí já desconecta e fala, ah, vou sair da internet hoje que... Não pode criticar o que você não conhece. Não, entendo tudo de não sei o quê. Tá, mas você viu esse? Não, é ruim. Você viu? Não. Pô, como é que pode fazer um live action? Eu falei, o argumento, a falta de argumento é que é ruim. Com certeza ouviremos isso do Rei Leão quando ele sair. Vamos dar uma... Acredito que fique bom pra caramba, o Rei Leão. Vocês têm uma ideia... Foi o primeiro filme que eu dei pra minha filha, dei o VHS. O VHS arrebentou. Ela via todo dia duas vezes. E uma vez, ela tava com a mãe dela em casa, né? Aí a mãe dela me ligou: Manolo, você tá onde? Oi, Patrícia, eu tô aqui, lugar tal, não sei o quê. Tá tudo bem contigo? Eu falei, tá. Por quê? Não, a Bruna tá chorando, sempre tá desesperada, tá aos berros, falando que o papai morreu. Para com isso, Patrícia, o que que foi? Não, tá falando aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei, aí cheguei em casa quando vieram uma cena lá que marcou ela, ficou papai morreu, e chorando pra lá, papai morreu, aí a gente viu com ela e toda hora ela chorava naquela cena é muito forte. É forte. Como é que vão resolver isso no live action? Acredito que vão fazer bem também. É muito forte aquela cena. E, Manolo, o Eric tinha perguntado também da experiência, de como foi gravar a trilogia, e com o sucesso, né, que foi o primeiro filme, e os três de modo geral, teve alguma tentativa do estúdio de depois definir você como sendo a voz do Homem-Aranha no Brasil, pra fazer depois desenhos ou algo do tipo? Ou depois até o filme que veio com o Andrew Garfield? Não, por exemplo, o do Andrew Garfield fui eu que dirigi. Desde os primeiros trailers, eu não me via dublando aquele garoto. Eu escalei o Sérgio Cantu por causa disso. Aí depois pediram teste, eu falei, eu acho que não precisa, a voz dele tá encaixando e tal. Eu até gostei dos trailers, mas quando fui vendo o filme, eu falei, pô, não é isso. Eu não sei se vocês sentem a mesma coisa que eu. Tem gente que fala, que adora ele, que ele é o melhor dos três. Eu, assim, Sempre tem quem gosta mais de cada um dos três, né? Que tem, na internet, principalmente, tem aquele problema da pessoa falar que o fulano, pra mim, é o melhor e eu não entendo como vocês gostam dos outros, né? Sempre tem isso, né? Então... É uma questão, mas, questão de gosto, né? Sim, sim. Questão de gosto. Pra mim, o melhor é o Tom Holland, eu acho, assim, dos três. Eu sou fascinado, assim, eu olho e falo, pô, é isso, o Homem-Aranha é isso. Aquela ansiedade, aquela vontade de falar pra todo mundo, caraca, eu sou o Homem-Aranha, cara. Entendeu? Pô, hoje eu teria que ser assim, ele não fala, isso tá representado no Ned, o nerd da cadeira, né? Fala, cara, vamos falar pra todo mundo que tu é o Homem-Aranha? Não. Quer dizer, ele até é, mas ele fala, não. Entendeu? Isso eu vejo tudo nele, porque, o Homem-Aranha de... que existiu há 40, 50 anos, não seria assim. Tá, mas o tempo muda, evolui, né? Os personagens também vão evoluindo. O Mickey evoluiu, o Mickey de 50, 90 anos, sei lá quantos anos. Tem 90, né, o Mickey? Nem lembro mais. Era diferente, né? As primeiras palavras dele foram hot dog e acabou. Hoje em dia é muito mais elaborado, tem todo um ensinamento, uma coisa de educação ali, bem, muito legal. Então vão evoluindo, a gente vai aprimorando as coisas, a gente não pode regredir, estragar as coisas. Vamos avançar pro futuro agora, gente? Vai. Manolo, você pode falar alguma coisa pra gente sobre o Homem-Aranha no Aranhaverso, né? O que a gente pode esperar sobre isso? Quem tá participando da dublagem? Eu posso adiantar algumas coisas, assim. Vou falar pra vocês. Eu sei que costuma ter um monte de restrição pra até a estreia, né? Normal. É, mas poucas restrições. Na Comic Con vocês vão ver, eu acho que 37 minutos. Caramba! É 30%. Eu acho, não tá confirmado, ó. Só tô adiantando em primeira mão, não fala pra ninguém, não, mentira. Mas cara, vai ser o painel mais disputado do mundo. Eu posso falar pra vocês, posso garantir. Ninguém se mate, por favor, que o filme estreia dia 10. Mas corram pra tentar ver esse painel da Sony aí, porque vocês vão ver algo que vai. Puff, vai ficar assim. Ah, quando é que vem o segundo? É nesse nível, já falo pra vocês. É maravilhoso. Assim, o que eu posso falar pra vocês? Vamos lá. Vocês curtem graphic novel? Sim. Sim, sim. Então, é uma animação, só que a sensação que você tem é que tá lendo um graphic novel, que ele tá passando na sua frente. Ele tá vivo. É maravilhoso demais. A história é muito maneira. Tem as revistas, né? As HQs do Aranhaverso, que compilam as histórias todinhas. São 26 fascículos, eu consegui comprar todos eles, graças a Deus. fui numa loja online, depois na outra, né? Consegui todos. Tem algumas variações de história, né? Porque precisava compilar a história toda naquele espaço de tempo. E os personagens, vou falar pra vocês, são maravilhosos. Eu tô assim, eu ainda hoje eu fico assim, caramba. Sabe aquele negócio do susto que eu tive no primeiro Homem-Aranha? Nesse daí eu ainda tô assim, caraca, ainda não tô acreditando. É porque é maravilhoso demais. Quem fez ficou, nossa, isso aqui ali e tal, não sei o quê. É, teve todo um cuidado, né, do texto, essas coisas e tal. Não posso falar quantos Homens-Aranha aparecem, são vários. Pelos trailers vocês já viram que tem um Porco-Aranha também. Que muita gente, Porco-Aranha é dos Simpsons. Não, Porco-Aranha é anterior aos Simpsons. Bem mais antigo. Sabe o que seria legal? O Porco-Aranha com a voz do Gaguinho. Deram essa ideia. Até que essa piada. Mas aí eu falei, não, porque o Gaguinho é o Gaguinho, ali é outro personagem. E tem uma coisa, tem muito easter egg ali. Tem muito easter egg, eu posso falar pra vocês. Tem cena pós-crédito? Tem cena pós-crédito. Não saiam do cinema correndo. Não posso dizer quantos Homens-Aranha são, o tempo que todos eles são, não posso falar. Mas é de vocês ficarem. É assim, a história é bem, bem legal. Tem emoção pra caramba. Como teve o primeiro Homem-Aranha que eu fiz, foi bem legal. Dos três Homem-Aranha que a gente teve em live action, o que teve mais emoção foi o do Tobey Maguire mesmo, né? O primeiro filme foi uma coisa assim de você chorar e o caramba. Eu pelo menos me emocionei pra caramba quando perde o tio Ben. Nos outros, no Tom Holland já não tem o tio Ben, né? E no do Andrew Garfield aparece, eu nem lembro mais, dirigi, mas já nem lembro. Andrew Garfield tem, só que a cena da morte ela é bem... Bem leve, né? Bem sem graça. Assim, é. Né? O primeiro ali foi o mais emocionante. Então nesse aqui vai ter uma pitada de emoção aí que... Tem uma cena de tirar o fôlego. É assim, dá vontade de falar tudo, de falar a história toda pra vocês, mas eu tô tentando filtrar aqui. Eu não sei nem se eu já falei coisa que não devia, mas assim, posso dizer assim, dia 10 de janeiro, quando anunciou, começamos a vender ingressos, já comprem. Não tem dúvida, comprem. Assim, se você chegar lá no dia 10 e você falar, não quero mais, manda pra cá que eu arranjo quem queira, porque vai. Esse daí vai barrar Venom até. Venom é maravilhoso, mas Venom já tá em quase 5 milhões de bilhetes, isso daí vai passar muito mais, com certeza. Eu duvido que alguém saia de lá falando, não gostei. Beleza, falar, beleza. Nossa, bacana. Eu já tava ansioso pra esse filme agora com você falando. O Hulk agora foi aí. Caramba. Eu vou e falar pra vocês. São dois filmes que eu quero ver agora. Um em 25 de dezembro, que também eu fiquei... Que o Briggs não pôde dirigir ou dirigir, que é o Bumblebee, que eu já fiquei opa, e fiquei apaixonado também. É sério mesmo, a Manu tá falando isso porque ele dirigiu. Não, não é bem isso não, é porque, como eu falei pra vocês lá no início, quando eu entrei na dublagem, eu peguei carona em Transformers, que eu assistia, G.I. Joe e tal, aí fui dirigir eu traduzia os filmes do Transformers e o Briggs dirigia, aí agora eu traduzi e dirigi. Então, eu já fiquei assim. Aí o Aranha Verso vem logo em seguida, então o pessoal vai gastar um dinheirinho no cinema. São dois ingressos imperdíveis. O do Bumblebee, vou falar, que eu tava com o pé atrás quando anunciaram, porque eu tenho um pé atrás por causa toda a franquia Transformers. Então, bota mas os o trailer me conquistou em pouquíssimo tempo. Só o trailer eu já fiquei fascinado com esse filme. Bota os dois pés pra frente, então, porque não deixa nenhum pra trás, não, senão tu vai cair duro. E assim, eu vou te falar, tem ação, tem tiro, tem um monte de coisa, tudo isso, tem batalha de Transformers, tudo isso, mas tem umas coisas, eu não posso nem falar uma coisa que eu comentei no estúdio, uma sensação que eu tive, que eu acho que vão falar depois na internet, mas é muito legal. É a menina, né? Esse daí é uma menina que encontra o Bumblebee, fica amiga dele. Eu posso contar mais ou menos a história. A forma como foi dirigido o filme, eu na hora achei até, pô, é uma diretora, né? Não, não é uma diretora, é uma diretora. Ó, esse daqui, esse olhar aqui, essa coisa aqui, essa imagem é coisa de mulher. Mas por que de mulher? Porque tem sutileza demais. Não, foi um homem. Foi um homem que dirigiu. Aí fui pesquisar, eu falei, caraca. Aí fui olhando, falei, cara, esse cara é gênio. Aí fiquei olhando trabalho desse diretor, eu não lembro o nome dele agora, caramba, que meleca, pra guardar nome hoje eu tô... Eu falei, cara, esse cara é genial. Aí fiquei olhando, aí fui me aprofundando. Eu falei, cara, esse cara é sensível pra caramba. Tem a luta toda e tem o lance da menina, né? A história da menina com ele, como é que é. É muito, muito, muito fera. Muito, sabe, muito boa. Travis Knight, isso. É Travis, peraí. Não é ou não? Eu dei uma pesquisada rápida enquanto você falava aqui, só pra ver se era ele. Ah, então deve ser, porque eu não lembro o nome direito mesmo. Mas eu fiquei doido pelo filme, Travis Knight, isso. Eu fiquei doido de falar, cara, o roteiro, assim... Ah, vocês terem uma ideia. Ah, agora achei a associação dele todinha. Ele dirigiu um outro... Eu vou fazer um comparativo, assim. Teve uma animação que eu dirigi o ano passado, ano retrasado, ano, né, 2018, 17, 16. Se chama Cubo e as Cordas Mágicas. Vocês já viram? Não, já ouvi falar, mas... Nossa, ótimo, mas não tive o prazer de assistir ainda. Antes de ver Bumblebee, vejam essa animação. É maravilhosa. Eu fiz assim, eu fiz um trabalho, eu peguei meio que de carona, assim, que não ia ser eu, aí peguei no meio do processo, e quando eu olhei, eu falei, caraca, isso aqui é complicado, hein? Peraí, deixa eu me aprofundar. Esse cara também era, esse Travis Knight também era responsável pela, era um dos animadores, ele é animador também, né? Box Trolls, Paranorman, Coraline, O Mundo Secreto, e por aí vai. Então, assim, é um cara que entende de cena, né, de visual, né, uma imagem, um frame às vezes impacta mais do que uma cena inteira de tiroteio, de coisa, que tinha muito isso no outro Transformers, era tiro, porrada e bomba, era legal, mas era, tinha vezes que era bem isso, né. Foi o que me cansou um pouco, né, aqui foi isso. Esse daí tem uma história muito legal. Esse daí. Assim, eu vou falar, vejam, aí vocês vão falar, caraca, o Manolo é mó pilantra aí. Mandando a gente ver o calendário inteirinho do cinema. Daqui a pouco ele vai falar pra ver, não sei quem, não sei o que lá. Mas é assim, são duas recomendações que eu faço e sensacional. Então, assim, a gente falou. Ah, só uma pergunta antes. A gente tava falando de Aranha Verso. Você vai dublar um dos personagens, não vai? Ou você não pode falar disso? Então, quando chegou o trailer, eu fiz uma proposta, porque assim, chega o trailer, geralmente a gente faz com voz provisória. Só que nesse caso, por ter uma legião de fãs, né, até me perguntaram, ah, você vai dublar o PlayStation 4, não sei o quê. Eu falei, olha, não tô sabendo, me chamaram. Eu não dublei, eu não sofri. Como eu falei pra vocês, eu não sofri por causa disso. Outro dublou, é cliente de outra empresa. Ué, não vou ficar com ódio de ninguém, não vou ficar com raiva. Ah, era pra eu fazer? Não, ué, é outro, pô, bacana, faça um bom trabalho, beleza, é isso. O trabalho da gente é isso. Eu falei, não dublei. Como vocês perguntaram, ah, do Titãs, você dublou? Não dublei. Ah, não sei o que. Não, tudo bem, eu fico triste, mas tudo bem, bacana. Eu não posso sofrer com isso, entendeu? Você não pode me derrotar. Senão eu vou ficar um apego a coisas que não são minhas, isso não é meu. É que você não tem controle sobre isso também, né? Não adianta sofrer sobre isso. Não posso, não tem por que sofrer, né? Porque senão o outro vai ficar falando que fez melhor do que eu. Ué, que faça, eu espero que faça, sempre melhor. A gente quer sempre dar o melhor de nós. De nós mesmos, né? Ih, caramba, me perdi aqui. Você tinha perguntado? Se você dublou algum dos personagens agora. Aí o trailer chegou, eu falei, ferrou. Aí eu mandei um e-mail perguntando. Eu falei, olha, tem o seguinte. Nesse trailer entra o Peter Parker. Eu não posso dar mais detalhes pra vocês, senão eu vou dar um spoiler violento aqui que eu não posso dar. Entra o Peter Parker que eu faço, que eu fiz lá. Só que não é o Tobey Maguire, é outro ator. Eu até me escalaria, mas aquele do Tobey Maguire não existe mais. O Weasley vai ficar muito novo, muito leve pra ele. E se eu botar algum ator desconhecido, vai ter que ser desconhecido, porque os que já dublaram Homem-Aranha já estão, já tem mais idade, não vão ficar legais. O que que vocês sugerem que eu faça? Aí adoraram a ideia de eu fazer o trailer. Aí eu vou falar pra vocês a novidade também, né? A pesquisinha que eu fiz, até mandei isso em e-mail. Foi lançado um teaser no YouTube, vocês podem ver lá no canal da Sony, podem até pesquisar aí enquanto isso. O primeiro teaser, legendado, teve 700 mil visualizações, não sei quantas está agora, 600, 700. Aí foi lançado o primeiro trailer, né? O teaser era legendado, Foi lançado o primeiro trailer dublado e legendado. Aí o trailer dublado tava com 1,5 milhão, já deve estar em 2 milhões, não sei, eu não tô acompanhando diariamente, mas tava em 1,5 milhão e o legendado tava em 400 mil. Aí no dublado estavam lá falando meu nome, ah, Manolo, ah, não sei o que Manolo. No legendado também tinha alguns falando e no teaser também tinha. Bacana. Aí no dublado o pessoal, ih, é o Manolo, agora é que eu não perco, ah, não sei o que, é o Tobey Maguire, agora é que o pessoal associou até o Tobey Maguire, vocês vocês vão ver, tá online lá. Aí saiu o segundo trailer, né? O primeiro teaser legendado tinha acho 700 mil visualizações, o segundo tinha 300, 400 mil. Aí lançou o segundo trailer, um dublado e um legendado. O segundo trailer, a última vez que eu vi, não tem nem uma semana, tinha 20 e poucas mil visualizações legendado, e o dublado estava em 2 milhões ou 3 milhões. Aí eu falei, opa, isso é estranho, hein? Aí fui lá, Manolo. Eu falei, caramba, os caras sabem meu nome mesmo. Tobey Maguire. Não é o Tobey Maguire. Aí fiquei, e saiu mais um. E assim, aí eu não iria fazer, entendeu? Porque veio lá de fora mais uma vez, assim, ó, não usar ninguém que já fez. Eu falei, ok, mas tem referências aos filmes feitos pelo Tobey Maguire. Não é o Tobey Maguire, mas tem referências a ele. Aparecem cenas. Aí vai botar outra voz e tal, aí a Sony correu atrás, a Sony daqui, aí conseguiu me... Ai, cara, eu não podia falar, mas pronto, fiz... se você preferir, a gente corta. Não, pela o Peter Parker que vocês conhecem, que eu fiz. Só posso falar até aí, vírgula, ponto, ponto final, exclamação. Mas é, não sei, até aí eu posso falar, o resto só dia 10 de janeiro, ou lá na Comic Con, pra vocês verem. Você podia ter terminado, ao invés de ponto final e tal, terminado com interrogação, que assim, aí chegou a conclusão que eu faria, né? Vocês vão ter algumas surpresas no filme, o filme é tão legal que ele não para, ele não tem assim, ah pá, agora a história vai, não, aí tem, opa, pra quem curte o Homem-Aranha, que é muita gente, né? É, quem curte herói hoje em dia vai curtir muito. Eu tenho certeza de que quem for ver, vai ver. O negócio vai ficar... Caraca! É. Eu olhei de curiosidade aqui. É, o legendado foi pra 2 milhões e o dublado não. Pra 5,5 milhões. Não, tá. O mais recente trailer. É o recente, de 2 semanas atrás. Eu acho que o legendado saiu até antes. Eu não tenho certeza, não. É, eu tava vendo aqui no canal da Sony Brasil também, o dublado já tava com 2 milhões e 600 mil e o legendado com 65 mil. É, esse é o segundo trailer, o terceiro que foi lançado agora, eu acho que o legendado saiu antes. O que eu falei foi o terceiro, o dublado tá com 5,5 milhões e o legendado com 2 milhões. É que eu não sei se tem a data, tem só Os dois estão com 2 semanas atrás aqui que eu tô vendo, eu é, acho. É, 9 de novembro. Eu acho que saíram simultaneamente. É, foi no mesmo dia, dia 9. O dia, então é. Mas legal saber que você vai estar... Muito bom. Que a gente recebeu essa informação em primeira mão e que você tá confirmado com o Peter Parker. Porque quando eu vi o trailer dublado e eu vi que era a sua voz lá, meu, eu fiquei muito feliz. Foi bem legal mesmo. Não sei se daí eu... Até então não sabia se o estúdio fez pra... fazer referência mesmo, mas aí você contando toda a história aí de bastidores que o pessoal lá de fora estava pedindo para não utilizar. É, mas... geralmente tem um pouquinho disso, porque o que acontece? Nos Estados Unidos é comum trocar a voz de qualquer personagem, né? É, tá aqui, não, o Robin não vai ser mais esse, vai ser outro cara, aqui é outro cara. Não, nesse aqui é, pode botar fulano, não tem problema. Tem muito isso. É, tem bastante. Aqui no Brasil a gente se apega à voz. Ó, tô vendo aqui os comentários. Meu Deus, o Manolo voltou. E por aí vai. É, tô com medo dos Simpsons falando Porco-Aranha. É, tem uns comentários assim. Ó, esse Peter Parker era o mesmo da trilogia de Tobey Maguire. Quer dizer, bom, não vou comentar porque depois tem um spoiler. Né? Bom, a Gwen podia beijar o Peter. Então, assim, o pessoal... Sim. Tem vários comentários aqui, ó. Referências do Aranha, do Tobey Maguire. Pegou muito. Então, eu acredito que vai ser um estrondo no cinema. Essa animação aqui vai ser... Se vai... procurar mais um pouquinho, você vai achar alguém falando que os Simpsons previram o Porco-Aranha nos cinemas. A Aí já entra Tobey Maguire, pior de todos. No 3 com Franja Emo, Homem-Aranha Paia. Aí tem gente que não gosta, tudo bem. É, pô, eu gosto de ver esses comentários, eu vejo sempre, que esses daqui são os mais recentes. Cara, o pessoal viaja muito, né? Bota uns negócios. Mas é isso. É um cara corajoso de ver comentários na internet. Eu vejo, vejo sempre. Corajoso. Nolo Rei, brilhante dublando, dublador. É porque tá dublado, né? Do Homem-Aranha. Nossa, tem muita coisa aqui. Eu vi, ó. Mano, aquela dublagem do Homem-Aranha, mano, o Tobey Maguire sempre vai ser meu Homem-Aranha. E por aí vai. É porque aqui já tá há 3 semanas, mas quando lançou, cara, é, não sei o que, não sei o que lá. E era só falando de mim mesmo. Eu falei, caramba, será que era isso mesmo? Nolo Rei dublando Homem-Aranha, um sorriso. Então, meu nome, os caras. Hoje em dia os caras sabem meu nome, né? Todo mundo sabe meu nome. Às vezes eu tô na rua até acho estranho, porque tendo canal, eu me desacostumo, mas as pessoas já olham, pô. No outro dia foi engraçado que eu levei a cachorrinha pra passear, que eu levo sempre aos domingos aqui na ciclovia, em frente à minha casa. Aí tô andando com ela e tal. Aí vieram 2 garotos, tá? Um veio na minha direção. Falei, ué, será que vai me roubar? Não, pô. Mano, tá doido. Aí chegou ali, o garoto se tremendo. Falei, caraca, o que ele vai fazer? Vai me roubar? Peraí. E novinho, assim, 16 anos. Falei, pô, esse garoto... Aí ele, pô, você é dublador, né? Eu falei, sou. Cara, não falei que ele era o dublador do UTC? Quer dizer, eu fiquei mais famoso pelo UTC... do que pro meu canal. Achei até um fato. Eu falei, ele não sabe nem meu nome, não decorou, só sabe que eu pareci no UTC. Eu falei, pô, valeu. Aí falei, pô, não lembro se eu falei com o Marcos ou com o Marcos Castro ou com o Fred Mascarenhas. Falei, pô, valeu. Eu fiquei conhecido como dublador do UTC. Mas tem muito isso. Com a internet hoje em dia já sabe o rosto, já sabe. Tá um aqui falando. Ó, o tom de voz do Manolo Rei mudou. Por que será? Eu fui criança numa era pré-internet, né? Quando saiu o Homem-Aranha, que daí eu tive mais contato com o personagem. Eu tinha uns 7 anos, acho que o Mônio e o Eric já eram um pouquinho mais velhos que eu nessa época. Mas eu lembro assim. Com certeza, que... o Mônio com certeza. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente assistia outros filmes, a gente reconhecia a sua voz. A gente não sabia o seu nome, né? Não sabia nem que cara que você tinha, mas a gente falava, olha, é a voz do Peter Parker lá do Homem-Aranha. Cara, é muito bom ver esses comentários. Adorei a dublagem, agora sim ficou bom. É impressão minha ou esse Peter Parker é o mesmo que o Tobey Maguire? É por causa da voz, cara. A voz tem uma magia que as pessoas não entendem. Meu herói favorito, acho que esse filme vai salvar. Eu queria ver o Aranha 2099. Quem nossa! Você é louco, vai ficar muito lindo esse filme. A dublagem tá no... Então, assim, esses comentários... foram legais, assim, porque eu tive um argumento pra falar, olha, tudo bem, mas tem isso aqui, ó, esse ponto aqui, os fãs vão sentir falta. Não, mas no original, isso assim, é porque eu trabalho com um supervisor estrangeiro, tinha todos os argumentos do mundo pra mim, e eu tinha todos os argumentos pra rebater também, porque eu falei, tudo bem, mas a gente tá dublando pro Brasil, então aqui, o público daqui quer isso. E a Sony foi super legal nesse ponto, correu atrás mesmo e tal, todo um cuidado de ficar bom, de ficar o que o pessoal quer ver, né, não é só dublar, dubla aí, tá bom, tá bonitinho, beleza, pode mandar pro... Não tem isso não, tem todo um processo aí desgastante pra caramba. Enfim, poxa, nem acredito que eu tô terminando. Quer dizer, terminei, mas ainda não fechei assim, entendeu? Faltam uns negocinhos ali. Teve um dos dias que a gente ia gravar que a gente adiou, inclusive, porque você tava trabalhando... Na sexta-feira, eu tive que trabalhar. Fiquei 6 horas lá, fiquei sem voz, o caramba. Foi louco. Partindo mais agora pro final aqui, né? Só queria fazer uma pergunta, 2 perguntas gerais aqui, que eu acho que uma complementa a outra, que de todos esses personagens que você dublou desde o início de sua carreira até hoje, né? Qual ou quais, né, foram os que você mais gostou e quais são os que você menos gostou, né? Eu não vou falar que não gostou não, porque às vezes não tem nenhum, né? Mas se tiver que não gostou também, pode falar. Mas basicamente isso, né? De todos, quais que você mais gostou e quais que você menos gostou de fazer? As duas situações são complicadas de definir. Por quê? Os que eu mais gostei. Cara, todos eu curto muito. Se eu disser pra vocês que eu curti um Maluco no Pedaço e Tom Maguire, beleza. Por quê? Fizeram sucesso? Bacana. Aí tem vários outros, vamos supor. Vocês viram o Transformers 1? Sim. Aquele hacker, aquele gordinho. Cara, fiquei louco, era um papel pequenininho. Pergunto o Briggs o que eu... O prazer que eu tive de fazer aquilo. Aí o pessoal, cara, foi você... Até hoje, pessoal, foi você que dublou aquilo? Foi. Cara, pelo amor de Deus, aquilo é bom demais. Eu falei, eu fiz assim, maior prazer e tal. O Anjos da Vida, do Ashton Kutcher. Tem gente que não gosta dele, eu acho ele sensacional. Acho um cara super do bem. E é excelente ator. As coisas que eu faço dele, eu vejo coisas legais pra caramba. Fiz Anjos da Vida, que ele era um socorrista da Marinha. Quer dizer, assim, eu vou listar 500 mil personagens. Quando vocês disserem, tá bom, beleza, aí vamos passar. Aí eu vou falar, o Gaguinho não tem como não botar na lista. O Dick Grayson, não vou nem falar Robin, que é pro... Ah, ele dubla o Robin, pra ver se as pessoas estão... Dick Grayson, né? Ciclope eu curti muito fazer, o ator James Marsden. Nossa, a lista não para, porque aí tem Barrados no Vale, tem Aventureiros do Bairro do Proibido, que esse remake eu queria estar ali, respirar o ar do estúdio onde vai ser dublado, só isso eu já me contentava. Não tem como falar isso, aquilo eu gosto muito de dirigir filme de Adam Sandler. Tem gente que não suporta Adam Sandler, eu adoro dirigir os filmes dele. Presente. Rapaz, eu adoro, não faço isso não. Você já viu o Zohan dublado? Eu já. Eu não tive coragem de ver o Zohan. Tem filmes dele que eu gosto, mas de um modo geral, eu posso zoar meu sobrinho, eu falo sempre que odeio tudo imediato. Veja Zohan dublado, dá essa chance. Zohan dublado, só isso. Zohan dublado, só tenta esse. Aí fala assim, o Manolo é chato pra caramba, vou tentar porque ele é chato. Só vê esse aí e fala assim, não sei, não vou falar qual é essa. Aí depois você posta na internet me xingando, me marca lá, fala, pô, foi mal, aí tentei, pelo menos. Eu curto muito dele. Eu fiz vários dele, as gêmeas, não sei o quê, que ele faz, ele e a irmã gêmea dele. Eu fiz vários. Cada um tem a gêmea que merece. Isso. Nossa, super bad, nossa, como diretor, eu peguei o filme e falei, cara, esse filme aqui é sensacional, que é meio que a história do Seth Rogen mesmo, né? Ele conta que era ele, o Jonah Hill seria ele e tal. Eu falei, cara, como é que é isso? Esse filme aqui é bom pra caramba. Aí comecei a ver, comecei a escalei, aí o filme foi saindo e eu tenso pra caramba, querendo fazer um negócio bem feito, aí saiu, aí os dubladores, caraca, tio, ficou bom pra caramba. Falei, ficou mesmo? Ficou. Você viu no cinema? Vi. Putz, viu? Aí começou o pessoal a falar, cara, foi você que dirigiu, foi, cara, esse filme é... Ah, não sei o que lá. Eu falei, pronto, então missão cumprida, o pessoal curtiu, né? Que assim, elogio não me corrompe muito não, entendeu? Tipo, elogiar, eu tenho um mecanismo de defesa. Eu falo, pô, legal, gostou mesmo? Gostou tal. Aí não guardo, porra, meu filme tá bom pra caramba, eu mandei bem. Eu não fico assim, eu fico... Legal, missão cumprida. Eu saio sempre assim, missão cumprida. Quando vem uma crítica, olha, pô, não gostei, fez isso. Aí eu leio, procede isso aqui. Na próxima eu já não cometo aquele erro, entendeu? Eu acho que a crítica, eu procuro muito mais a crítica, porque eu posso melhorar, né, com a crítica, do que o elogio. Elogio, todo mundo gosta de elogio, não vou falar que eu não gosto, eu gosto pra caramba, óbvio. Fazer bem feito, a pessoa, pô, legal, bacana, gostei. Mas a crítica, pra mim, é importante também, pra eu saber se eu tô no caminho certo, né? Você tá em alto mar, né? Você tá lá, tá navegando. O farol tá ali pra te avisar, aqui não, aqui tem pedra. Então, assim, opa, então vou pra lá. Eu acho que a crítica é meio que isso, olha, pra cá não, aqui... Aí desvio pra lá, então é meio que por aí. Assim, trabalhos que eu curti, eu acho que tudo que eu faço eu curto muito, eu não consigo fazer nada de má vontade. Tem uma coisa que eu não curto fazer, eu não curto mesmo, assim, né? Como dublador é reality. Reality, você pode me chamar, eu posso até fazer e tal, mas eu não curto porque os caras que estão lá não estão fazendo nenhum reality, isso é mentira. Reality pra mim é realidade, aquilo não é reality, os caras estão tentando ser atores, né? Você vê aí, por exemplo, no Brasil, Big Brother, tá todo mundo ali buscando um lugarzinho na Globo, como ator, como apresentador. Não tá vivendo uma realidade, eles estão simulando uma coisa que não é realidade. Então, eu não gosto de reality. Quando eu faço, beleza. Ah, é, o que eu faço? Beleza, vamos lá. Tá, pá, beleza, bacana, tchau. Aí vou embora, nem vejo isso daí, eu nem faço questão de ver. É, eu não curto mesmo. Tem gente que adora ver, até dublado. Ah, você dubla, não sei o que, eu dublo, é. Ah, é, dublo. Eu esqueço totalmente, eu falo, ó, não lembro e tal. Tá certo. E acho que como pergunta final aqui, você tem dica pra quem tá querendo entrar nesse ramo da dublagem? Como o Mônio disse um pouquinho mais cedo aqui, que dicas que você dá pro pessoal? Sim, tem várias dicas. Primeiro, tem que ter o registro. Sim, tem que ter o registro. Isso é uma formalidade? Sim e não. É uma formalidade porque você precisa, tendo registro. O registro significa que ele é ator, ela é atriz, né? Então significa assim, sou habilitado a fazer um trabalho como ator. Tem gente que eu ouvi falar aí, não sei como, que até compra, não sei o que, que pretende da vida, porque o registro é comprovar que você já fez algum trabalho ou que você estudou. Né? Se você estudou, então você tem uma base para tentar trabalhar como ator. Aí o ideal é fazer um curso de dublagem. No Rio e São Paulo tem bons cursos. É complicado falar esse ou aquele, eu acho que vai muito da região que a pessoa mora. Existem cursos, eu já vi por aí, cursos que são dados até por pessoas que nem dublam em outras cidades, tem dublagem surgindo em outras cidades aí, outros polos. É, eu já vi umas coisas absurdas aí, estão até dublando para alguns trabalhos aí, eu fico pé atrás, mas enfim, a pessoa quer, né? É, o que que levou ela a fazer aquilo? Ah, não, eu já dublo há 2 anos, vim para cá, tô fazendo um protagonista. Bacana, beleza, 2 anos é a medida certa, então vai. É, por aí vai. Mas assim, os polos que eu acredito atualmente, que eu acho que tem qualidade, são Rio e São Paulo, os dois. Claro que tem empresas no Rio, tem empresas em São Paulo que tem qualidade ruim, né? Não é característica de uma ou de outra cidade ou de qualquer outra coisa. Como tem empresas que fazem bons trabalhos. Até agora eu só vi bons trabalhos. Bons trabalhos que eu digo é assim, quais os critérios? Esse. Ok em todos, então é bom trabalho. De bom, ótimo, excelente, maravilhoso, só Rio e São Paulo. Nos outros lugares, eu não vi nada assim, pô, tá bacana. Eles podem até gostar, já me falaram até de game, a melhor dublagem de game é essa. Eu falei, é mesmo. É qual a melhor voz do game? É o fulano de tal, ele é do Rio. Mas então o quê? Então a dublagem não é lá dessa cidade. As pontas são de são lá dessa cidade. Tão boas? Não, tão ruins. Então não é a melhor dublagem de game, né? É uma dublagem maquiada pra disfarçar, pra pessoa pensar que é feita no Rio ou que é feita em São Paulo. Só que o principal, às vezes uma ponta estraga um filme inteiro, entendeu? Um personagem que tem uma frase estraga o filme inteiro. Então, assim, é buscar nessas duas cidades cursos legais. Infelizmente, os polos onde as pessoas podem aprender de fato a dublar e dublar bem são essas duas cidades. Se tiver curso nas outras cidades, bacana. Ah, você tá falando mal de mim? Não, não tô falando mal. Eu queria que mostrasse condições, porque o que eu tenho visto... Eu vi vídeo, até Eric, eu vi aí um pessoal de Minas, eu vi um vídeo, cara dando aula, eu falei, meu Deus do céu, se isso é aula, eu não sei como é que é a dublagem pra valer, né? Porque a pessoa, é justamente aquilo, a pessoa ensina o cara a olhar pro texto e esquecer a tela. Eu não acredito que isso fique bom, entendeu? É, teve aí em BH um vídeo, deu até uma polêmica aí, que ele, o menino daí postou, sobre um dublador do Rio falando que usava um pitch para mudar a voz. Eu achei isso absurdo, quando na realidade estava mostrando o áudio de 2 dubladores totalmente diferentes. Então é assim, eu não estou depreciando nenhum outro lugar, eu estou só falando, eu acho que tem que evoluir, não basta chegar, baixar na internet, vou aprender em casa. Você não vai aprender em casa, como eu falei, você não vai ficar o dia inteiro treinando para dublar 2 minutos que vai dublar bem. No estúdio é outra rotina, você tem que aprender a sua região de voz para trabalhar, o seu estilo de interpretação, que cada um tem o seu estilo, não adianta. Eu não tenho o mesmo estilo que o Briggs, nem tenho a mesma voz que ele, não tenho o mesmo estilo que o Moreno, nem a mesma voz. Varia. A gente tem estilo de interpretação, como numa novela da Globo, da Record, onde for. Cada um tem seu estilo. Se um ator fizer o personagem, vai ser de um jeito. Se outro ator fizer, vai ser de outro jeito. E por aí vai. É, tem que ser ator. Na hora de dublar, tem que ser ator. Eu tenho que ver verdade. Tanto que eu tenho trabalhado muito com Star Talent, né? Ator conhecido. E às vezes alguns chegam... Pô, cara, eu nunca dublei. Eu não sei como é que eu vou fazer. Então, não, é tranquilo. Você é ator, né? A sua, então, beleza. 5 loops depois ele, caraca, isso aqui é gostoso, então, é isso aí. A mágica eu não posso ensinar também pra vocês, né? Eu não posso falar aqui qual é a mágica, mas tem um pulo do gato aí, que só um profissional mesmo de tarimba, de bagagem legal, consegue esse pulo do gato. É, fazer um ator dublar e se sentir bem dublando, né? Não se sentir preso mecânico nem lendo um texto. Tem um pulo do gato e tem várias outras coisas. Em cursos que eu dou aqui, muito de vez em quando, que eu não tenho nem tempo para dar aula. Eu dava aula na Master aqui do IAB. Aí eu chegava, olhava assim, dava a primeira rodada de gravações, aí depois eu... agora vamos fazer assim, pá, pá, pá, pá, pá, pá. Eles, caramba, é isso? É, isso aí é dublagem. Eu não quero isso que vocês estão fazendo. Aí mudo totalmente, dou um choque de realidade. Então, assim, para começar a dublar... Primeira coisa, tem que ser ator mesmo, não tem, eu só quero dublar, não quero fazer teatro. Não, tudo bem. Eu, por exemplo, só tô dublando, não tô fazendo teatro, queria fazer teatro, queria muito, queria fazer televisão, queria muito, queria fazer cinema, queria muito, mas não me sobra tempo, só faço dublar, mas eu sou ator. Se me chamarem para fazer um outro trabalho, eu tô aqui e vou e faço. É, não existe esse negócio de, sou ator só de dublagem, e tem que estudar sempre, ou seja... Você vai lá, começa a dublar, daqui a pouco vai e faça um workshop de qualquer coisa, de teatro Nelson Rodrigues, de teatro shakespeariano, qualquer coisa, para tua mente desenvolver, né? Para você não raciocinar sempre num... Muito bem, rapazes, vamos lá em frente, temos que pegar esses caras, senão você vai sempre interpretar assim, vai ter sempre um estilo cravado, uma coisa dublanesca, né? É complicado, assim, a melhor dica que eu posso dar é essa, é queira ser dublador, queira trabalhar com dublagem, mas siga os passos corretos e observe sempre. É, cada vez que o diretor fala um negócio, tenta analisar aquilo, entender, porque ali está a grande aula, o que o diretor fala, né? Basicamente é isso. Tá certo, então. Bem bacana. Tô terminando de anotar, peraí. Um tempo atrás eu até tinha pensado em começar alguma coisinha de dublagem, mas por hobby mesmo, mas... Quando eu soube que daí tinha que fazer o curso de teatro, essas coisas, que é uma coisa que eu não me vejo fazendo, eu falei, deixa quieto, então. Não tenho tanta vontade assim. Mas acho um trabalho bem bacana, meu. Mas o teatro, se você fizer, você vai ver que não é nada disso que você pensa, assim. Eu não sei como é que você é, se é introvertido, extrovertido, mas tem de tudo que é jeito, uhum. Né? Aí a gente fala assim, teatro, qualquer estereótipo que você pense do teatro tem o estereótipo e tem o não estereótipo, né? Teatro é coisa de gay. Tem gay, tem hétero, tem tudo, não existe isso, estereótipo. Na televisão também, na dublagem também, não, todos convivem, né? Em todas as áreas hoje em dia tem de tudo. Tem um cara que é isso, que é grosso, tem gente grossa no teatro, né? Televisão, cinema, na dublagem. Tem isso. Vai ter sempre em qualquer área da nossa vida, qualquer estereótipo que você pensar para essas áreas, vai ter em todas as áreas, porque é do ser humano, né? Característica nossa. Cada um tem a sua característica, né? Você ir e falar, não, lá é muito assim, não tem. Né? Eu acho que não é tanto. De repente você não quis tentar teatro, alguma coisa, porque, não sei, talvez por timidez, né? Até entendo, beleza, mas é uma coisa facilmente solucionável. Inclusive eu tô te falando porque eu era muito tímido e tô aí, tô na área. Uhum. Bom, então eu queria agradecer, ô Manolo, por você ter aceito o convite aqui para gravar com a gente, né? Tirar esse tempo aqui para a gente bater um papo. E você tem um canal do YouTube, né? Junto com o Felipe, né? É, o Felipe, a Bruna, minha filha, o Matheus Perecê, Ana Helena e Érica. Somos 6 agora, somos Venom. Perdão. Tá na cabeça ainda. Eu vou deixar o link aqui no post pra caso alguém não conheça ainda o canal, né? Uhum. E tem algumas outras formas das pessoas te encontrarem? Redes sociais? Tem Instagram eu posto alguma coisa de dublagem, eu posto passeio com a minha cachorrinha, eu posto foto com pessoas que eu dublo. Eu não faço nada assim no Instagram que seja, isso aqui é pra isso. O Facebook eu tenho, mas eu quase não entro. Tem Instagram, Facebook, tem isso. Você comentou alguma coisa sobre CCXP? Você pretende ir lá esse ano? É, eu queria muito, só que agora eu tenho os convites, que eu digo assim, fui convidado para isso, para isso, para aquilo, mas eu tô vendo aqui de agenda mesmo, data de hora, entendeu? Essa agenda lutar contra não sei o que não, tô vendo aqui porque eu tô ferrado, vou ter que dar um jeito mágico de me teleportar e chegar lá a tempo, né? Que o teletransporte ainda tá um pouquinho devagar, mas eu quero ir, nem que seja um dia só. Eu tava indo aos domingos, porque era o dia que sobrava. Vamos ver esse ano se eu consigo ir sábado, ou quinta, ou quarta. Que quarta é spoiler night, aí a gente sempre é convidado aqui, mas não vai todo mundo, né? Que é um dia mais fechado. E também é um dia que tem 2 horas pra tu entrar e sair, ou seja, não dá pra fazer nada. Sim. Mas tinha um negócio pra fazer lá na spoiler night, que ia chegar 18, sair 22, não sei se vai rolar. Enfim, é isso, no geral é isso. Eu tô querendo ir, não sei o dia ainda, não sei falar. E é semana que vem. Se for... comprou os convites? Não, acho que vai acontecer alguma coisa aí. Entendeu? Mas não sei o que, que vai acontecer, o que, que vai poder acontecer, mano. Se for, vai no domingo, que é o dia que eu vou. Eu tenho ido aos domingos, inclusive. O meu herói é o Peter Parker também, que é o Carlos Afonso, que ele cuida do. Tava no Anime Friends, agora tá na Santos Geek Festival, que ele às vezes comprava ingresso pra mim, aí ficava esperando na fila, cara, tá meu herói e tal. Meu parceiro também, ele adora Peter Parker, acredito que ele vai ouvir isso também. Um abração. E assim, eu sempre vou e sempre, tem sempre alguma ajuda, alguma coisa pra conseguir ir. Aí vou lá, me divirto pra caramba, compro um monte de coisa, revista, camisa da loja lá, não vou falar o nome, não vou fazer propaganda, camisa Geek, que eu não acho em lugar nenhum, só acho lá, eu saio com 2 bolsas assim, aí uso no canal, caramba, onde é que tu comprou? Eu falei, não falo não. mas tem muita coisa legal lá, bonecos, tem o Thiago Rosenholy, não lembro agora, que eu descobri ele lá, que ele pega bonecos do Mickey, né, assim, ele transforma em bonecos do Mickey com outros motivos, por exemplo, tem o Mickey Superman, tem o Mickey Homem-Aranha, pô, e a gente aqui na dublagem tá fascinado por ele, que artista, cara, que... o Briggs ganhou também o do Superman, eu ganhei do Homem-Aranha, as meninas ganharam. Nossa, eu fiquei, cara, esse cara é um gênio, que obra de arte, um negócio tão, tão legal que ele faz com o maior prazer. Ele era colecionador, aí começou a fazer umas coisas, aí emplacou. Aí tem várias coisas que a gente vê lá, quadrinistas, né, desenhistas e tal. Tem as mesinhas lá, eu gosto muito de ver também, tem muita coisa bacana. CCXP é uma coisa imperdível, né, eu quero ir, mas não sei se eu vou conseguir. Esse ano eu não ia, aí eu acho que minha esposa ficou com dor, sei lá o que que foi. Aí ela me deu os ingressos, só que quando ela comprou, sábado já tinha esgotado e tal, aí ela me deu pra quinta e sexta, então eu vou estar lá quinta e sexta. Conseguiu pra sexta? Sim, sim. Pô, caramba. Não, pra sexta eu acho que ainda tem, não tem pra sábado. É, sábado que é o dia mais concorrido, vamos colocar assim. Ah, que inclusive a credencial era do Homem-Aranha. Fiquei triste que não consegui também. Por que será, hein? Já parou pra pensar? Não posso dar spoiler, né? Do jeito que o brasileiro é, vai aparecer no Mercado Livre lá, depois que passar o evento, credencial, não válida. Só assinar, por que tem do Homem-Aranha no sábado? O que será? Painel da Sony no sábado? Eu não sei, É complicado, mas eu queria isso. Se eu pudesse, eu iria todos os dias esse ano, que esse ano tá muito legal. Na quinta, eu acho que é quinta, vai ter o do Bumblebee. Tá imperdível o painel do Bumblebee. Na quarta é Spoiler Night. Na sexta, eu não lembro qual é as coisas lá que eu tinha visto. No sábado, acredito que seja sábado, o do Homem-Aranha, do filme do ano que vem, e o do Aranha-Verso, acredito que seja sábado, não tenho certeza não. Sábado costuma ser as maiores atrações. Vamos falar assim. Pois estou falando, você para dinheiro no bolso aí que vocês não vão perder não. Bem, então, Beleza. É, mais uma vez, né? Mais uma vez, obrigado. E só lembrando aos nossos ouvintes, né? Que esse podcast, o Tripcast, ele é um podcast do site aracnofan.com.br. Lá a gente tem alguns podcasts, né? Esse sai todo final de mês, ou seja, ele é mensal, né? Mas nas outras semanas a gente tem toda quarta-feira o Trip View Classic, que a gente comenta revistas antigas do Homem-Aranha, cronologicamente. A gente começou lá na Amazing Fantasy 15 de 62 e a gente vem comentando uma a uma, né, basicamente. Eu fiz aspas no ar aqui. Eu tô ficando profissional em fazer aspas no ar em podcast como se as pessoas estivessem me vendo. Só que a gente tem comentado, né, desde a primeira, já estamos ali no final dos anos 80. É, então na quarta é isso, na sexta a gente faz os programas sobre as revistas atuais do Homem-Aranha, né? E também temos o nosso canal no YouTube, fanpage no Facebook, Instagram, Twitter, enfim, né? Aracnofan em todas as redes sociais, aí vocês nos encontram, né? É, além disso também, a gente tá com um Padrim, onde quem estiver ouvindo a gente pode apoiar com algum valor financeiro mensal para manter o site no ar, para, né, poder pagar convidados, igual a gente tá pagando o Manolo pra estar aqui hoje. E, muito bem, mas lembrando sempre, né, quem não puder contribuir com o Padrim, ajuda muito divulgando os podcasts, curtindo, né, as publicações, divulgando e tal, isso é tão importante quanto, até mais, né, do que o financeiro. Muito bem, então eu acho que é isso, né, ô Manolo. Tem uma pergunta final. Diga, por favor. Uma pergunta antes de acabar. É, tu até viu que eu me inscrevi lá no Aracnofan, porque eu já tava desesperado pesquisando, saí pesquisando tudo, porque eu nem lembro mais em quais que eu tô inscrito, quais que eu não tô, aí achava onde eu não tava, me inscrevia e tal. É, até você mandou uma mensagem, eu falei, hein, tentou me entrevistar? Eu falei, caramba, logo agora eu tô enrolado. Aí eu tinha que pesquisar porque o jornal do Peter Parker, qual é, em português? Clarim Diário. É o Clarim Diário. E como é que é o do Peter Parker? Ai, eu não sei. Nossa, agora... É o Daily Beagle. É do Beagle, cachorro. Em inglês. Isso, em português nunca saiu. Não, nunca publicaram o Porco-Aranha no Brasil. Na verdade, não é que nunca saiu, né? O Porco-Aranha... Ele teve uma revista mensal lá nos Estados Unidos, nos anos 70, que nunca saiu. Então, aí eu tive que pesquisar porque fala nesse Aranha Verso, então... É, ele saiu recentemente, né, o Peter Parker lá no Porco-Aranha, nas revistas atuais do Aranha Verso, mas eu acho que não chegou a mostrar. Pois é, eu que nem um desesperado, aí eu pergunto a quem agora? Eu comecei a pesquisar e tá lá, vamos ver, né, porque um é Daily Bugle, que é o Clarim Diário, e o Daily Beagle. Eu não posso botar Daily Beagle porque não acontece nada, né? Você não vai associar. Vai virar o cachorrinho diário. É mesmo? eu já chuto o Clarim aqui. Clarim Diário vira cachorrinho diário? Não. Não, eu tô brincando. O que que não, você ficaria? Eu chuto mal, outro aqui. Ah. Clarim Diário. Não. O diário ficou, só vou dar essa dica, porque diário é jornal. Clarim, Clarim, Clarim, Clarim, Clarim, Clarim. Fica aí para os nossos ouvintes. É o Aranha Verso, Homem-Aranha no Aranha Verso. Dia 10, não perca. Dia 10 de janeiro. Bem, mas eu acho que é isso, né? Fechamos por aqui e... Por hoje é só, pessoal. Isso é tudo, pessoal. Ganhei o dia. Tá bom, né?